ou você tem ou você não tem. O Orixá entrava na sua casa, botava a mão no seu ombro, começava a falar com o barão. De repente ele está sentado do lado do seu sofá. As pessoas ontem não perderam um jornalista. As pessoas ontem sentiram um vazio de ter perdido um amigo, um ente querido. Uma comoção que eu posso estar errado, mas que eu não vi no Brasil talvez desde a morte do Ayrton Senna. É uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito triste, e eu queria continuar agradecendo demais todo mundo que continua participando, mandando mensagem para cá, mandando força. E tem que ser assim ao longo do dia. A gente daqui a pouco vai pro velório, dá um abraço mais uma vez na família, que obviamente é que mais é tocada hoje. Deixa eu colocar mais uma personagem aqui na nossa conversa. Eu queria agradecer a presença da Tatiana Vasconcelos. A Tatiana durante muitos anos dividiu essa bancada com o Boixá. A Tatiana hoje está na rádio CBN, né? Nossa concorrente direta, aquela briga que tem no rádio. E o Boixá, por muitas vezes, quebrou isso aqui no ar. O Boixá falava da CBN, falava da Globo, falava da Record, do SBT, porque para ele o que interessava mesmo era a notícia. Se ele acompanhava uma notícia em algum lugar e aquela notícia fosse algo importante, ele não estava nem aí se era um jornalista adversário, entre aspas, né? E a Tatiana está aqui gentilmente, né, cedida, se assim podemos falar, pela rádio CBN, mas ela não poderia faltar nessa homenagem que a gente faz aqui pro nosso Ricardinho. Tati, obrigado pela presença. Ai, Barão, eu gostaria de voltar a entrar aqui numa circunstância menos triste. Eu falei do Boixá ontem, não tem essa de concorrência nessa hora, né? Não tem isso. Eu tive aqui com vocês, com o Megali, com a Laura, com você, sentada nessa cadeira, ao lado do Boixá durante 6 anos, numa convivência muito intensa, como a gente sabe. Eu já falei disso ontem, assim, eu ficava muito impressionada, além de tudo que o Rodolfo já falou, que o Megali já falou, o que mais me impressionava no Boixá era a imensa e talvez inigualável capacidade de se comunicar. Quando ele abria esse jornal às 7:30 da manhã, ele escolhia um assunto e dizia: eu vou falar sobre esse assunto. Ele partia de um ponto, saía falando de improviso, com referência histórica, com exemplos anteriores, num encadeamento de raciocínio muito impressionante, falando de improviso por, sei lá, às vezes 10 minutos, e ele era capaz de voltar no ponto da onde ele partiu e fazer uma conclusão e um raciocínio fechado, lógico, correto. Era uma coisa que eu acho que ninguém tem no jornalismo hoje, sobretudo no jornalismo eletrônico, ninguém tem essa capacidade. Era muito impressionante. Eu vou guardar para mim as nossas brigas, que eram públicas e evidentes. E como eu tenho dito, a gente discordava muito, ele ficava bravo, mas as discordâncias... Boixá não gostaria que você não dissesse puto. É verdade, ele ficava puto mesmo. Mas até as nossas discordâncias me fizeram melhor. Uma pessoa melhor e uma jornalista melhor. Tati, ele dizia o seguinte: o dia que eu parar de brigar com eu desisti. Esquece. Exato. Se exato. Eu brigo com você, é porque eu te respeito e porque eu gosto de você. É isso. Quinta passada, ele brigou com a Laura Ferreira, que está aqui no estúdio, por causa eu quero do ouvir. Tempo. E foi exatamente isso. E eu queria só dizer que eu fiquei muito impressionada mesmo e muito comovida com a comoção nacional com a morte dele. Eu nunca vi isso. Assim, eu nunca vi isso. E eu acho que nenhum outro jornalista tem a capacidade que ele tinha de tocar tanto as pessoas, e eu acho que é por tudo isso que o Rodolfo já disse, é por tudo isso que o Megali já disse, é por tudo isso que o Barão já disse. Ele se importava com as pessoas, ele ouvia as pessoas, que é a coisa mais importante para um jornalista. É para isso que a gente serve, para ouvir as pessoas, para ouvir o que elas têm a dizer e transformar isso em notícia e cobrar quem tem que ser cobrado pela reclamação das pessoas. Eu estou, evidentemente, muito triste, mas eu estou muito confortada de estar aqui hoje do lado de vocês. Eu quero agradecer demais esse convite e agradecer também a CBN que me liberou para estar voltando a falar nesse microfone, ainda que hoje. Valeu, Tati. É aquela história de parente, né? A gente preferia se encontrar numa festa, num lugar mais agradável, uma situação mais agradável. Deixa eu chamar também a Laura Ferreira, nossa meteorologista. Laura, você foi citada agora há pouco pelo Rodolfo, né? Por causa de muitas brigas, né? O Boechat lembrou de você semana passada, depois que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente acompanhou aquele temporal que, infelizmente, trouxe destruição num ano que tá uma porcaria desde o começo, né? Com o Brumadinho, com o Rio, com a tragédia do Flamengo e ontem, para nossa enorme tristeza ainda, a perda do Boechat. E essas brigas, Laura, são coisas pequenas, né? Diante de tudo que o Boechat representou, de toda a nossa ligação com ele. Laura, obrigado pela presença também. Que difícil, né, Barão? Tá aqui. Inclusive, fora do ar, abracei o Rodolfo e ele falou: nossa, trocaria qualquer coisa por aquelas brigas de quinta-feira. Todos os dias. Existia, inclusive, a previsão de chuva com transtorno no Rio, mas ele falava pra mim: Laura, transtorno não é aquilo. Transtorno é eu ficar parada no congestionamento da esquina. Aquilo lá foi um dilúvio. Aquilo lá mata pessoas. Não é assim que você tem que falar. E um esporro muito pior do que o que eu tô falando aqui, né, Rodolfo? Foram mais de 10 minutos e ele falava: eu não tô conversando com a Laura que eu conheço, eu tô te entrevistando, você faz favor de me responder. E a Tati falou aqui de que ele fazia a questão de ouvir todas as pessoas, mas ele fazia muito questão também de falar com todas as pessoas de uma forma que todo mundo entendesse. E ele falava pra mim: sabe aquela moça lá da Bolívia, aquela alta lá, alta da Bolívia, que é um fenômeno meteorológico, você tem que falar no microfone pra minha filha Catarina, minha filha Valentina, que tem menos de 10 anos, entenderem. E também... Dona Juventina, e o seu Adamastor. E o seu Adamastor. Casal, né? Você tem que falar de uma maneira simples, para desde uma criança de 5 anos até um idoso, um analfabeto, entender o que se trata uma alta da Bolívia, o que quer que seja, Laura. Não entre aqui e comece a falar termos técnicos, porque isso não me interessa. Daquele jeito bravo. E entrando agora nesse estúdio, vendo a Tati, Barão, Megali, olhando ali para ver se o Twingo dele tá chegando, porque a gente entrava sempre no comecinho, né, com a previsão do tempo, e ele sempre vinha atrasado, sempre chegava atrasado, sempre ele vinha correndo e a gente ficava: será que o Boechat vai chegar a tempo? Toca a vinheta do tempo ou não toque? Ele vinha. Se precisasse, imitava ele no ar, não tem problema. E aí o Megali lembrou agora há pouco no Café com o Jornal que ele imitava o Ricardo Boechat quando ele estava quase chegando pra gente começar só, enquanto ele sentava. 7 horas, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, vamos juntos até as 9 da manhã com nossa equipe de colunistas e comentaristas. Eduardo Barão, neste dia 38 de dezembro. Lembro, sempre errava o dia. Era isso, né? Agora, a Laura falou aí das brigas, eu lembrei da nossa primeira briga. 2 dias de Boechat em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro. Eu fui lá dar uma informação de que o semáforo da Faria Lima tá no amarelo piscante. Ele: como é que é? Amarelo o quê? Amarelo piscante? É a cor da tua calcinha, Megali? Que é amarelo piscante, meu irmão? Não, aqui piscante. Em São Paulo o pessoal sabe. Que é amarelo piscante, meu irmão? Fala aí o que que tá acontecendo. Não, o sinal tá piscando porque não tá funcionando. Tá vendo como é mais fácil? Tá quebrado. Isso. Laura, o Megara te interrompeu. Pode, desculpa, Laura. Não, fica à vontade. Tá difícil, Barão, falar qualquer coisa hoje. E como a Tati disse, tô reencontrando ela depois de alguns meses, né? Nessa situação. Não era para ser assim. Rodolfo também. Vai passar a palavra ao Orengo, que acho que tem muito para dizer também. Eu queria... Obrigado, Laura. Vamos ouvir o Rodrigo Orengo. Veio gentilmente de Brasília aqui também nessa transmissão especial da Band News FM, que hoje lembra nosso Ricardinho Boechat. O Orengo, o Boechat tinha ojeriza de político. Não era assim uma história com o político A, político B, partido A, partido B. Ele não gostava, simplesmente não gostava. Óbvio que tinha algumas exceções, né? Mas eu ficava sempre aqui muito atento às mensagens que chegavam, né? Ah, o Boechat tá torcendo pra fulano. Imagina, o Boechat gosta de ciclano. Nunca! O Boechat não gostava de nenhum. Pelo contrário, queria que a pessoa, o político, fizesse o bem. E o Orengo, né, ele sempre teve um pouco dessa restrição, as informações que chegam de Brasília. Uhum. E você conseguiu quebrar isso aqui na Band News FM, porque você sempre buscou, e o Boechat admirava isso no seu trabalho, informações que faziam a diferença para o ouvinte, saindo daquele rame-rame, ah, fulano disse, ciclano, né? E é um pouco isso que ele tinha essa admiração, por isso que o Orengo começou a fazer parte da programação matutina aqui da Band News. Orengo, obrigado pela presença. Obrigado, Barão. Eu diria que quem quebrou isso foi o Boechat. O Boechat, quando eu comecei a entrar com ele, a primeira coisa que ele me falou, entre tantas entradas, eu me lembro que a gente entrava com termos técnicos de Brasília, interstício, Sobrestar, aquela coisa, aqueles vícios de Brasília. E o Boechat, ele me interrompia no ar e falava, Orengo, ninguém está entendendo o que você está falando. Explica para as pessoas. E mais do que isso, o Boechat ensinava. Ele tinha um papel transformador. A gente em Brasília, a gente fica muito viciado às vezes, né? E a gente acaba fazendo jornalismo para jornalista ou para autoridade, numa briga por furo, uma briga por notícia. E o Boechat nos ensinava todos os dias que a gente tinha que fazer jornalismo para as pessoas. Para as pessoas. E conversar com as pessoas. Então, isso que deixava o nosso bate-papo bacana. Mas, Barão, eu quero realmente trazer aqui um abraço muito grande, muito grande. Abraço apertado da equipe de Brasília. Desde o nosso porteiro que recebia o Boechat quando ia lá, o nosso motorista, os nossos colegas de redação da rádio, da TV. Eu tenho certeza que é o mesmo sentimento de colegas de tantas praças da Band News que tinham o Boechat como alguém da família. Boechat como um grande colega, um grande irmão. Boechat visitou todas as praças da rádio. Eu tenho certeza que essas praças da Band News estão sentindo a mesma coisa. E o que mais impressionava no Boechat, além de tudo isso, da transformação que ele fazia, a transformação que ele fazia na gente, na cobertura, isso era muito real. A gente sempre falava isso na redação. Olha, lembra o que o Boechat fala, sabe? Vamos quebrar essa lógica de cobertura fria, sabe? Vamos fazer uma cobertura para as pessoas... Mas o que mais marcava assim, era a relação que ele tinha com o ouvinte. E eu vou até tomar a liberdade, o Boechat me mandou uma mensagem na quinta-feira, me agradecendo por ter recebido um ouvinte lá em Brasília, que tinha se comunicado ele por e-mail, e ele me pediu, Orengo, recebe esse cara, um cara muito gentil, um cara que faz réplicas de aviões, e ele me mandou uma mensagem que eu acho que traduz assim, muito o que ele sentia pelos ouvintes. Ele diz o seguinte, esses gestos gratuitos dos ouvintes são comoventes. Gente que não conhecemos, a quem pouco ou nada servimos, mas que nos devotam imerecido e sincero carinho. Meu velho coração não aguenta. E era esse carinho que ele tinha pelos ouvintes. Rodrigo Orengo com a gente aqui nesse estúdio, a gente vai separar agora, acho que já separou, né? A TV tá lá tocando barquinho já, com a Joana Trepton no Café com o Jornal, o Band News TV também segue adiante. São 7 horas e 56 minutos, horário de verão. Eu vou diretamente para o MIST, para o Museu de Imagem e do Som, na Zona Sul de São Paulo, onde está sendo realizado o velório do nosso companheiro Ricardo Boechat. Desde as primeiras horas da madrugada, ontem à noite mesmo, já a presença de muita gente, né, por lá. E a Elaine Freire está acompanhando. Bom dia para você, Elaine. Bom dia, Barão. Nesse momento aqui, fãs, ouvintes, familiares, amigos, chegando a todo momento, jornalistas, profissionais da comunicação, prestando as suas últimas homenagens ao nosso âncora Ricardo Boechat, aqui direto do Museu da Imagem e do Som. Neste momento reunido na segunda fileira, os familiares reunidos, a mãe, a dona Mercedes, está aqui desde as primeiras horas, né, desde que foi aberto aqui o velório que é aberto ao público, as pessoas durante toda a madrugada chegando aqui a todo momento, desde as 11h30 da noite a dona Mercedes está aqui, acompanhada de familiares, por volta das 6 horas da manhã, a Verusca, a viúva Verusca Boechat chegou aqui muito abalada e falou da relação que ele tinha com os ouvintes e com as pessoas que ele tanto gostava. Eu só consegui repetir uma frase, que é assim, meu marido, que dizia tanto que era o ateu que eu conheço, que mais praticava o mandamento mais importante, que é do amor ao próximo. Eu nunca vi alguém tão preocupado em ajudar o outro que nem ele. A gente até brincava, porque ele falava cheio de cristão aí, que não ajuda as pessoas. E todo mundo que é próximo, todo mundo da Band, pode confirmar isso que eu tô falando, que no trabalho, às vezes, isso vinha em forma de raiva, em forma de briga, mas era um coração. Muito mais vezes em forma carinhosa. Muito mais preocupado em ajudar as pessoas, uma pessoa sem luxo, sem nada, tudo de bom que ele conquistou na vida era para mim, para as filhas, para os filhos. E é isso, como minha sogra falou, muito orgulho, eu tenho muito orgulho dele. Verusca, como que vão ser as homenagens depois, com as cinzas, o que vocês pretendem fazer? Então, eu não sei nada, porque tomaram meu celular ontem e eu não sei direito, eu só sei da cremação hoje, porque ele sempre quis ser cremado. E foi nesse momento, Barão, que a Verusca foi acolhida pela sogra, né, e pelos familiares, estão reunidos no auditório aqui do Museu da Imagem do Som. Boixá, que era casado com Verusca desde 2005, portanto 13 anos, deixa as duas filhas, Valentina de 12, Catarina de 10 e também outros 4 filhos, né? O Boixá que foi casado também, o primeiro casamento com a Cláudia Costa de Andrade, deixando aí, portanto, ainda Beatriz, Rafael, Paula e Patrícia, no total o time do Boixá, 6 filhos. É um momento de muita comoção neste momento, uma vez que muitos fãs, amigos, ouvintes chegam, são dezenas de coroas, uma cena muito bonita, muito comovente, em cima do caixão há 2 letreiros, né, escrito táxi, né, essa relação que o Boixá construiu com os taxistas, né, o Boixá sempre muito polêmico, sempre muito ligado aí no noticiário, e os taxistas aí, fiéis seguidores, né, as pessoas passam aqui em frente ao Museu da Imagem do Som, sobretudo taxistas buzinam, acenam, dão os cumprimentos aqui para a equipe, para o Grupo Bandeirantes, para a reportagem, para a equipe da Band News FM a todo momento, né? Há pouco, quando a gente falou com a Verusca, ela disse ainda que não sabia de fato qual que vai ser o destino das cinzas do Boixá, isso porque a família obviamente está blindando ela, tomando os cuidados, então o pessoal está segurando o celular dela até para que ela fique envolvida neste momento aqui com os familiares. As filhas, né, as pequenas, né, que sempre apareciam muito nas fotos, o Boixá sempre falava muito delas, a Valentina e também a Catarina, elas estão amparadas por familiares e também por psicólogos, ajudando as duas neste momento. As duas meninas, as menores, já vieram também, vieram ainda na madrugada acompanhados pela Verusca, voltaram para casa e a Verusca, portanto, retornou aqui ao velório, onde é acompanhada por familiares. Lembrando que o velório é totalmente aberto ao público, a cara do Boixá, né, esse contato direto com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, e aí, portanto, as pessoas podem vir para cá para prestar sua última homenagem no Museu da Imagem e do Som, que fica na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa, até as 14h, velório aberto ao público. Depois, ele será cremado, como disse a Verusca, porque isso era um desejo dele, ele sempre falou sobre isso, a cerimônia no crematório vai ser totalmente fechada para a família. Barão. Queria agradecer demais, obrigado, Elaine. A todos os ouvintes que continuam mandando mensagens para cá, mandando fotos que tiraram com o Boixá, eventualmente, em eventos que a gente fez externas com a Band News FM. Dizer da alegria que foi ontem receber mensagens de companheiros de diversos veículos de comunicação, todos muito sensibilizados com a perda do Boixá. Mas eu quero deixar uma imagem aqui, que é onde eu me agarro para ter força para tocar o barquinho, como todos nós da Band News FM. O Boixá jamais estivesse aqui, falaria, Barão, para com isso, rapaz, toca para frente, né? Então, é nisso que eu tô me agarrando. Ele falaria isso, Barão, para, pô, toca esse negócio e aí a gente vai tocar. Agora, no estúdio aqui da Band News FM, eu tenho a honra de receber minha comadre, minha amiga, minha chefe, Sheila Magalhães. Sheila, você ontem deu a notícia aqui no ar da perda do Boixá, uma voz embargada, ninguém tava aguentando, né? A gente apurou a notícia bem antes do que a gente levou ao ar. A gente primeiro teve a delicadeza de avisar a família, né, como deveria ser feito por vários veículos de comunicação. Um dos veículos de comunicação em que o Boixá sempre teve raiva, foi o primeiro a dar isso, fiquei tão bravo, mas enfim, foi o primeiro a dar a notícia da morte dele, justamente um veículo de comunicação por onde ele foi execrado, ele saiu pela porta dos fundos, né? E foi bem essa porcaria desse veículo de comunicação que deu pela primeira vez a notícia sem ter a menor sensibilidade de saber se a família tinha sido avisada. Na hora que a família foi avisada, imediatamente a Band levou ao ar a notícia. E aí, quase todos os veículos de comunicação, a Globo, a SBT, a Record, depois que a Band levou a notícia, eles deram notícia, eles já tinham informação. E bem esse veículo de comunicação onde o Boixá acabou saindo pela porta dos fundos, né? Foi bem esse veículo que deu a notícia da morte dele sem a menor sensibilidade. Então foi mais uma tristeza ontem que aconteceu. Mas Sheila, eu queria que você participasse dessa cobertura especial aqui na Band News FM, no dia seguinte da tragédia, do acidente. Obrigado, Sheila. Valeu, Barão. Obrigada a você por esse trabalho de ontem, de hoje, né, de encarar os microfones e agradecer também os nossos ouvintes, todas as mensagens, agradecer todos aqueles jornalistas que têm se manifestado, todos os ouvintes queridos que têm se manifestado de maneira tão carinhosa, tão solidária. O Barão falava ontem sobre o momento em que a gente teve a confirmação da informação e ainda assim esperamos um tempo para que a família toda fosse avisada da morte do Boechat. E essa é uma prática, é comum que os veículos de comunicação façam isso entre si, né? Que, ainda que sabendo de uma informação, aguardem para que a família dê a notícia, receba a notícia e que, na sequência, os veículos possam informar os seus ouvintes. Mas, enfim, hoje a nossa trilha, que essa trilha tão ruidosa, a da bateria, tão marcante, eu acho que nunca foi tão silenciosa. Fica um vazio nessa trilha. E é um silêncio doído, né? Dos nossos ouvintes, nosso. Mas o Barão falou, o Boechat fez escola aqui dentro, né? Assim, todos nós somos um pouco discípulos do Boechat. A gente aprendeu muito com ele. De diferentes maneiras, no sorriso, na gargalhada, na discussão, e eram muitas as discussões, né? No embate, e eram muitos os embates, mas a gente aprendeu, acima de tudo, a humanizar o contato jornalístico. Acho que o Boechat conseguiu isso como ninguém, humanizar o jornalismo. O rádio já é muito companheiro, né? Essa é a história do rádio, essa é uma das principais características do rádio, ser um grande companheiro. O Boechat foi além. Além de ser um companheiro, era um humano 100% no contato com os ouvintes, ao atendê-los, ao representá-los, ao se fazer instrumento para aqueles que não tinham voz, não eram ouvidos, então ele fazia da voz dele a voz desses ouvintes. É uma pena. É de lamentar, mas a gente fez essa escola, né? A gente é parte dessa escola, a gente aprendeu tudo isso muito com ele. E aí a gente começa a lembrar N histórias, né, Barão, de contato com o Boechat. Os ouvintes também têm as suas histórias particulares. É tão gostoso poder lembrar, ter boas lembranças, ter histórias engraçadíssimas, porque era um cara debochado à beça, engraçado à beça. Conta, né? Aquela que você escreveu no seu Facebook, que é uma história que acabou pegando todo mundo de surpresa depois do prêmio lá que ele recebeu. A de Curitiba? É. Pois é, rapaz. A gente tava. Você estava junto comigo naquele dia? Lá. A gente estava numa cerimônia do prêmio Comunique-se. Comunique-se, né? Exatamente. Cerimônia do prêmio Comunique-se à noite, depois do Jornal da Band. O Boechat ganhou 500 prêmios. Ganhou, para variar, né? Um dos maiores. Eu acho que é o maior ganhador da história do prêmio Absoluto Comunique-se. Absoluto merecimento, né? Estávamos todos lá. E eu, apreensiva, porque sabia que o Boechat tinha um voo para Curitiba. Ele precisava embarcar nesse voo para Curitiba e apresentar o noticiário do dia seguinte, estar às 7h30, portanto, no dia seguinte, no nosso estúdio em Curitiba. Eu, o Barão, mas algumas pessoas ali, eu apreensiva. Rapaz, ele não sai daqui da cerimônia. E atende um ouvinte, e atende um colega, e dá entrevista para um jornalista e tal. Bom, resultado disso, Boechat perdeu o voo. Ele se atrasou. Mas a gente não sabia, né? Para mim, o Boechat correu para o aeroporto e tinha dado tempo, né? A gente soube depois que ele tinha perdido o voo. E nada de contato com o Boechat, só sabendo que ele tinha perdido o voo. E nada de contato com o Boechat, e nada de o Boechat dar sinal de vida. Pois bem, fiquei achando que o Boechat tinha ido jantar e tinha ido para casa dele. No dia seguinte, 7h30 da manhã, tá aqui o Boechat. No microfone da Band News FM. Olá, bom dia, bom dia. São 7h30. Vamos que vamos, até as 9h20 da manhã, até as 9h qualquer coisa da matina, com as principais notícias e tal, e por aí vai. E na sequência ele falou, tô aqui em Curitiba, ao vivo de Curitiba, 7h30 de Curitiba. E prepara o caixa, chefia, porque eu vim de táxi. E foi uma bica mesmo, a mãe teve que pagar. Ele voltou à tarde aqui com uma notinha de R$1.000, mais de R$1.000 um recibo na nota do táxi. Eu falei, mas rapaz, que é isso? Você foi de táxi para Curitiba? Ele falou, não era para estar em Curitiba 7h30? Então, eu tava. Esse deboche, essa graça, esse trato, essa loucura, esse meio caos em que ele vivia, mas em que ele se entendia, era muito próprio do Boechat. Era muito, muito. Deixa eu só falar aqui, os caras falam, pô, Barão, fala qual é o veículo de comunicação, fala Veja, tá? Veja publicou antes do que todo mundo a morte do Boechat. Todo mundo tinha notícia, todos os veículos de comunicação, sem exceção, né? Aí um blog lá da Veja colocou isso na internet, e a Veja especificamente foi o lugar onde o Boechat foi chutado, por causa de uma apuração que ele estava fazendo. Como ele falou muitas vezes aqui no ar, ele ouvia não só o Papa, mas ouvia também o Diabo. Falou, o Papa não costuma passar muita notícia, né, Barão? Então eu vou ouvir o outro lado também. E aí ele foi mandado embora da Veja, passou momentos muito complicados, muito complicados. E aí ele voltou e brilhou na Band. O Boixá teve alguns feitos no jornalismo, né? O primeiro foi no jornalismo de coluna diária. Antigamente a coluna diária era uma coluna de festa, de eventos sociais, de badalação, né? O Boixá começou a quebrar isso, né? Na coluna que ele escrevia no Suano, no Jornal do Brasil, depois no Globo, colocando notícia, informação, e não só o baúba da High Society, né? Depois, na televisão, na Globo, quando participava do Bom Dia Brasil, ele sempre trazia notícias exclusivas, notícias importantes. Eu era rádio escuta na Rádio Jovem Pan, e aí todo mundo falava assim, para tudo que você está fazendo, ouve o que o Boixá vai falar, porque tem uma notícia boa aí. E, de fato, tinha, né? Então, era sempre notícia importante. Esse colunismo diário acabou fazendo história. Aí teve esse episódio da Veja, que até hoje falam dele. O Boixá estava numa conversa com fonte dele, aí essa conversa acabou vazando. Foi vazado pela Veja e ele foi demitido do Globo, do Jornal Globo. Isso. E aí depois foi pro Jornal do Brasil. Depois Jornal do Brasil. E foi pra Band, pra diretor de jornalismo da Band Rio. Exatamente. Contratado pelo Daruís Paranjo lá no Rio de Janeiro pra função que hoje tô. E aí o Boixá, quando a rádio foi criada em maio de 2005, o Daruís chegou pro Boixá e falou: Boixá, tem um programa às 9 horas da manhã, programa de rádio na Band News FM do Rio de Janeiro. Ele: tá, e daí? Não tem programa de rádio. Tudo bem, vamos ver alguém. Não tem ninguém. Você que vai fazer o programa. Ele: que eu, cara? Tá maluco fazer programa de rádio? Tá louco? Eu faço nota. Tô dando umas notinhas no Jornal da Band, entrando com o Carlos Nascimento e tal. Não vou fazer isso, não. Vai sim. E aí o Boixá foi se apaixonando pelo rádio e criou-se um monstro da imprensa radiofônica. Aí que tá, Rodolfo. Que ele hoje se encontrou, impressionante. A gente acompanha hoje o crescimento de blog, né? De Twitter, de pessoas que vão lá, abrem canais no YouTube, né? O Boixá fez isso aqui na rádio, ou fazia isso na rádio há 12 anos, né? Ele fazia tudo isso aqui de manhã, ele falava com as pessoas como se tivesse hoje, né? Que tem essa moda, só que com, convenhamos, uma verve, como ele gostava de falar, né? Com um elan, com argumentos, com o poder fazer uma conjuntura gigantesca, sim, né? Então, essa adaptação do Boixá por vários veículos de comunicação, essa Phoenix que eu ouvi ontem, acho que foi a Miriam Leitão falando, ou a Leilani, com quem ele trabalhou também na Globo, né? Essa forma de ele conseguir dar cambalhotas e sobreviver, né? Porque a gente fala assim, pô, o Boixá é muito bem sucedido. Não, o Boixá teve momentos dificílimos, né? O Boixá não nasceu. Pô, muito. Não nasceu rico, não nasceu jornalista. Zero. Pediu dinheiro emprestado. Depois demitido, passou por dificuldades monstruosas. Então é isso. Então é esse o Boixá que tá fazendo muita falta, que tá deixando muitas saudades. Fala aí, Rodolfo. Como eu disse, né? Comecei como estagiário. E aí o Boixá era muito caricato, muito, né? Nas histórias, ele sempre exacerbava pra poder dar. Aí eu era estagiário e eu achava que tinha uma notícia muito boa. E o Boixá sentado na sala dele com aquela gravata pra trás, escrevendo a coluna. Ah, só uma coisa, hein? Você não é o Rodolfo Schneider pra ele, né? Você alemão. Foi alemão, né? Alemão. Então fala aí, alemão. Fala do sobrenome. Aí, Sheila, eu falei, pô, tem uma notícia muito boa. Mas morrendo de medo de entrar na sala do Boixá. Pô, esse cara pode falar que não é uma notícia boa e me dá um esporro monumental. Aí eu pensei, vou lá levar a notícia. Aí eu levei a notícia, ninguém tinha dado a notícia até então, mas era uma notícia que atingia uma classe pequena ali, uma coisa pouco representativa. Pouco representativa. Aí ele falou: meu príncipe, deixa eu te falar uma coisa. Vou pedir desculpa por causa de um termo que ele usou aí, mas ele vai gostar. Se você entrar numa selva e todos os elefantes cagarem melancia, isso é notícia. Por quê? Porque interessa a toda sociedade, interessa a todos. Então, é um serviço que você está prestando, é algo que vai tocar todo mundo. Se você entrar numa selva e um elefante cagar melancia, isso é notícia. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo vai parar para ver. É uma coisa que vai impressionar a todos. Então, as pessoas, por esse lado, vão parar para assistir a notícia. Agora, se você entrar na selva, 5 elefantes estão cagando melancia, isso não é notícia. Pega esse negócio, leva para tua casa e traz outra. Cara, eu voltei para casa. Ele tinha umas coisas, ele falou assim: alemão, Você que tá começando agora na televisão, deixa eu te falar uma coisa. Para com essa frescurinha de achar que, ah, temos que ter imagem de tudo. Ah, porque a Globo estava num fato e a gente não tava. E como que a gente vai construir isso pro Jornal da Band? Faz o seguinte, explodiu um restaurante na Praça Tiradentes, no centro do Rio. Não tem a imagem? Pega uma imagem de Tiradentes, explica quem era Tiradentes, bota uma imagem de Tiradentes no ar, fala Tiradentes e depois fala, então, na praça que tem o nome de Tiradentes, explodiu um restaurante, tô nem aí, caguei. Ele falou assim, caguei. Ele falou direto. Falava muito isso, muito, aliás. Muito. Era uma expressão dele clássica. Começava a discutir com ele, alemão, dá o seu jeito, eu caguei. Entendeu? Jogar comigo é o seguinte, eu sou o atacante. Se você botar uma bola na minha frente, ou alguém da produção botar uma bola na minha frente, o meu papel é marcar o gol. Eu vou bicar a bola pro gol. Se vocês botarem uma bola quadrada, eu vou bicar ela quadrada. E depois quem vai tomar processo sou eu. Não tem problema tomar processo, não, que eu já tenho mais de 200. E alguns eu me orgulho muito. Porque quem tá do outro lado no processo, se tá, é porque mostra que somos distintos e diferentes. Então, ele acaba me deixando muito orgulhoso. Não tem problema eu comprar. Agora, se me jogar uma bola quadrada, eu chutar e responder por um processo, por algo que eu não apurei, comigo não, alemão. Você vai responder por isso aí. Ai, que saudade. A história dos processos é impressionante, né? Nem todo mundo sabe, mas uma boa dose desses processos iam parar ali em cima da minha mesa. É. E aí, dá pra você, né? É, eu ia lá no jurídico e a gente já começava a conversar sobre... Tinha de tudo, né, Sheila? Tinha de tudo. E aí a gente começava a conversar no jurídico sobre que tipo de argumentação. Primeiro eu tinha que contar pro jurídico qual era a circunstância que ele tinha xingado fulano. Não, tinha coisa que ele falava no ar, você já começava a se preparar. Não, separa esse áudio que eu tenho certeza que é processo. Mas era isso, ele falava alguma coisa no ar, eu já mandava mensagem pra quem estivesse aqui, falando, já vai separando esse áudio pra quando eu chegar já tá na ponta. É sério. E aí, muitas vezes ficavam pilhas, assim, né? De processos. De processo que chega. E aí tem reunião no jurídico, né? Ou pra gente dar alguma satisfação sobre a circunstância em que ele falou e tal, para ter algum tipo de orientação. Eu nunca vou esquecer um dia, que eu acho que foi o maior número de processos num único dia, e não parava de chegar. Em São Paulo, alguns policiais chegaram a fechar 23 de maio. Travou o trânsito em São Paulo. Travou completamente o trânsito, e tinha sido uma decisão da polícia de fechar antes de haver uma manifestação. Quer dizer, havia uma expectativa de manifestação na 23. Perto do aeroporto. Perto do aeroporto de Congonhas. E aí a polícia decidiu simplesmente fechar, não sei se foi a polícia mesmo, foi a polícia militar, fechou ali duas faixas, travando a 23 de maio, que é um dos principais corredores da capital paulista, uma das principais ligações aqui na cidade de São Paulo. E ele ficou doido da vida com aquilo, porque aquilo travou, inviabilizou a vida de um monte de gente que circulava logo cedinho pela manhã. Ele não teve freio nenhum na hora de comentar. Nenhum freio. E aí a gente trazia informação do helicóptero, né? Do alto. O Robson Ramos estava ali por cima. Ele falou, ô Robson, tem como fazer um pipi aí do alto nesses policiais? Para ver se eles liberam logo a 23 de maio. Rapaz, foi cada policial um processo. Todos eles se sentiram atingidos. Enfim, a gente fala com graça depois e tal, né? Porque... Mas é isso, passou, mas o Boechat tem esse lado, né, Sheila? De tanto ser uma pessoa que falava que o ouvinte queria ouvir, se sentir representado. Pega, joga tomate na casa, vai na casa da manicure, vai na casa da cabeleireira, da mulher do político. Não, ele dava endereço. Dava endereço. Pega o endereço do político. É. Então, olha aqui, ó. Vai na rua, tal. Tomou processos por causa disso. Vai lá, porque vocês estão infernizando a vida do cidadão. Vai pra porta do cara que você tem que infernizar. Olha, eu falei com o Boechat no sábado. Sábado agora. E eu disse agora há pouco isso, eu acho mesmo, o Boechat estava no ápice dele. O Boechat voltou de férias agora, no começo do ano. Infelizmente, a gente teve as tragédias de Brumadinho, da chuva do Rio, e no dia seguinte da tragédia dos meninos do Flamengo. E o Boechat, mesmo, apesar da tragédia, o Boechat fez coberturas aqui, veio trabalhar no fim de semana em Brumadinho. Uhum. Ele estava inspiradíssimo, tocando em pontos fundamentais, conseguindo construir lógicas e percebendo coisas que a imprensa não estava percebendo naquela notícia, naquela... Sempre com o senso crítico dele, muito forte, muito apurado. E esse era um desafio sempre dele, né, Rodolfo? Ele não queria fazer o normal. Olhar para o que todo mundo estava olhando, né? E aí, no sábado, eu peguei o telefone. Olha como o Boechat era. O Boechat, ele se envolvia em causas, mas muitas, não eram poucas, não. Muitas, muitas causas fora do ar, com pessoas, ajudando pessoas ou causas, porque ele era aquilo que ele era, no ar mesmo. Pessoas que ele nunca tinha visto nunca na tinha vida. Visto na vida. É. Um cara ligou para ele, chamado Jack, e falou assim, Boechat, sábado agora, eu quero levar uma galera aqui da Ilha do Governador no Rio de Janeiro, da Zona Norte, pra poder doar sangue no Hemorrio. Aí o Boechat ficou trocando mensagem com ele, alemão, seguinte, pô, tem uma galera muito legal, o cara do funk e tal, quer levar uma galera, falou que se aparecer um ônibus de graça, entra qualquer um, porque no Rio é assim, vão doar sangue. Arruma um ônibus. Falei, claro, Boechat, vambora, vamos arrumar um ônibus. Aí quando chegou sábado de manhã, eu liguei pra ele pra dar retorno sobre o assunto. A gente bateu um papo e tal, ele, tá bom, beleza, alemão, que bom. Aí ele, pô, e esse negócio do Flamengo, dos meninos? A gente falou mais uns 2 minutos, no final ele falou assim, então tá bom, meu irmão, vamos descansar. Você vem pra São Paulo hoje fazer o jornal? Eu falei, não, hoje eu tô de folga. Ele falou, então descansa, segunda a gente se vê. É, aí eu falei assim, não, carequinha, segunda não, eu vou estar com a minha alma com você. É, mas o meu corpo não estará, eu estarei no litoral da Bahia, onde eu estava com a minha família. É, hoje é aniversário da minha pequena, da Maria Clara, hoje é dia 12. E eu falei, eu vou para lá descansar. Ele, meu irmão, faça isso, você está certíssimo. Curta sua vida, porque eu, sem cabelos e com rugas, eu posso te dizer com a experiência própria que você tem que curtir a vida, porque ela é muito curta e ela é muito rápida, ela passa muito rápido. Eu sempre te digo que eu, para os meus filhos mais velhos, Rafa, Bia, Paulinha, Patrícia, estavam todos ontem à noite lá no velório. É, eu saí de casa, eles eram pequenos, eu voltei, eles estavam grandes. Eu não acompanhei o crescimento dos meus filhos como eu deveria. E eu, graças a Deus, estou tendo tempo com a Catarina e com a Valentina e com os meus mais velhos de recuperar tudo isso, de refazer tudo isso e de reconstruir tudo isso. Então, alemão, vai! Curte seus filhos, meu irmão, descanse, a gente se vê semana que vem. Então, Barão Sheila, eu acho que isso fica de ensinamento pra gente e pra todos vocês que estão nos ouvindo. Curtam a vida é assim, ó, num instante, num triste, como aconteceu com o nosso Boechat. A gente fala no presente, é inacreditável, não dá falando é um passado. Pesadelo é. Que eu quero acordar a qualquer momento e o Boechat tá aqui com a gente. Se resta um alento, assim, dessa relação diária que a gente tinha com ele e ele deixava muito claro, né, que como eu, como você, como a Sheila, né? A gente tem uma rotina muito pesada de trabalho, como tantos brasileiros estão ouvindo agora a gente, né? O Boechat numa exceção. E nessa rotina de trabalho, muitas vezes você perde o contato com seus filhos, perde eventos nas escolas, por exemplo. É, um dia a gente ligou, lembra, Sheila, para botar, eu acho que foi a Catarina no ar, ou a Valentina, para cantar uma música para ele que ele cantou, que ela cantou na escola, né? Era dos, aquela dos Beatles? Dos Beatles. Não é dos Beatles? A gente deve ter esse som aí. Provavelmente. Mas você tem um pequeno alento, assim, ontem a gente conversou aqui, como sempre fez, né? A gente raramente falava sobre trabalho, né? Normalmente era coisas de casa, como qualquer ambiente de trabalho. Você trabalha no computador, você fala da tua família, como é que foi o fim de semana. E ele falou que esse fim de semana, esse sábado, ele reuniu toda a família na casa dele. Reuniu todos os filhos. Teve um churrasco lá. É. Cara, isso me deu um certo alívio. Porque como ele tinha essa relação com um que fica longe, outro que fica, né? E o Boechat foi avô, né? Tem uma netinha... Recentemente, filha da Paulinha. Filha da Paulinha, né? Primeira neta dele. Eu fiquei meio que consolado. Falei, pô, pelo menos o último fim de semana do cara, né? Foi o fim de semana que ele reuniu todo mundo. Então, não foi aquele fim de semana que ele teve que dar plantão aqui na Band, que ele teve que viajar pra fazer evento, como, infelizmente, ele fazia de uma forma completamente maluca, né? Então, ele se reuniu com a família no sábado, na casa dele. Então, essa sensação do tipo, olha, pelo menos nesse último dia, penúltimo dia, né? Ele teve lá reunido com a família. Isso, de alguma forma, me deu um certo conforto. Não foi aquela coisa maluca de ir para Maringá, ir para Manaus fazer evento, como ele fez. Mas, ainda assim, é muito difícil para a gente que fica aqui na relação diária, né? Pensar por que esse cara não pegou um carro e foi para Campinas. É. Por que ele perguntou para mim e para Carla que se Campinas era longe, como ele fazia em 500 eventos, né? Campinas é muito longe daqui, é uma hora daqui, né? Pega o carro e vai. Por que aconteceu isso, né? Então, foi de táxi até Curitiba? Custava voltar de Campinas de táxi, rapaz? Fazer isso com a então gente? Então, é esse tipo de resposta que, obviamente, a gente nunca vai ter. A gente acompanhou 500 viagens malucas, completamente insanas, que o Boechat fez nessa história de ir fazer evento, voltar e tal. Mas sempre você fica com aquela angústia, né? Por que é um negócio tão, tão perto, aqui do lado da Band, né? Uma hora de viagem, por que não foi de carro, né? Mas era pra ser, né? A gente tem que se agarrar em alguma coisa, é isso. Ô, Barão, o Boechat pediu pra ser cremado, né? E eu tenho certeza, assim, se eu me equivocar, eu acho muito difícil. tem dois lugares que pro Boechat eram dois lugares assim da vida dele, assim, de estar no lugar onde para ele era o paraíso. A Praia do Leblon. Então o Boechat tinha uma coisa, aliás, o Boechat tem um livro, que é o livro da história do Copacabana Palace. Se as pessoas tentarem encontrar, é um livro lindíssimo, me deu de presente, com uma dedicatória que eu vou guardar para o resto da minha vida. E o Boechat fazia muito, se você pedisse para ele alguma coisa, alguma lembrança dele, quando ele tinha tempo, ele fazia uma gravura que é maravilhosa, cara, que eu amava, que ele desenhava a Praia do Leblon, aquele banquinho da orla do Rio de Janeiro. Botava ele sentadinho com o sungão vermelho, com aquela parte do rego aparecendo atrás da bunda. Botava uma orelha enorme, que ele falava que ele tinha orelha, carequinha, ele de frente pro mar e ali cultuando, olhando pra praia. E o outro lugar com quem eu pude estar com ele também algumas vezes, jogar pelada com ele, com os filhos dele, fazer churrasco, mergulhar em cachoeira, ir com Dona Mercedes pra lá, fui com a Patrícia, enfim, curtimos momentos lindos ali, maravilhosos, e ele infelizmente estava indo muito pouco, era o sítio dele em Santo Aleixo. O Boechat tinha já há décadas um sítio em Santo Aleixo, que é distrito de Magé, na Baixada Fluminense, é o pé da serra, na verdade, ele amava aquele lugar. Amava aquele lugar. Ele é muito pouco recentemente, é de difícil acesso, mas ele amava histórias assim. E uma coisa que muita gente não sabe, o Boechat, como o Barão agora há pouco falava, ele sempre falava assim, esse é o meu último contrato, chega. Alemão, acabou, tô fora, não aguento mais. E o que ele dizia sempre? Chega. Eu vou fazer, isso chegou inclusive a ser discutido na Band, que eu vou colocar no meu contrato que depois eu viro o correspondente em Paris. O Boechat era louco por Paris, o Boechat conheceu Paris através do Ibrahim Suede, que o levou sem nada, sem roupa, absolutamente nada, uma vez para Paris, junto com ele no evento. Foi a primeira viagem internacional do Boechat, e o que ele chamava de turco, o Ibrahim Suede, e ele amava Paris, e ele tinha uma coisa, de um desejo de virar correspondente em Paris. Então, mas ele sempre, porque o que eu dizia, o Boechat, ele tinha essa noção, ele estava cada vez melhor, o Boechat estava no ápice dele, a cada ano que passava, o Boechat estava melhor do que no ano anterior, ele é que nem vinho bom. E a última coisa para contar... Ele adorava vinho, isso, né? Isso que eu ia falar. Eu, há 6 meses, eu falei que eu ia pra Nova York com a Patrícia, ele falou, você vai pro meu apartamento. Eu falei, Boechat, pelo amor de Deus, cara, deixa isso pra lá. Alemão, não enche a porra do meu saco. Eu vou te mandar a chave. Essa era uma frase clássica, né? Porra do meu saco. Eu vou te mandar a chave, você vai pro meu apartamento, se você não for, a gente rompe aqui, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele mandou a chave, eu fui pra lá pro apartamento. Aí... Eu, no dia anterior, ele esqueceu, né? No dia anterior, claro, 2 dias antes, eu falei, Boechat, como é que eu entro no apartamento? Ele, puto! Cara, eu paguei uma passagem aérea. Porque mentira! Porque ele tinha que me mandar uns documentos pra eu entrar, e aí ele não queria mandar pro malote da banda. Eu falei, cara, eu paguei uma passagem aérea, R$1.000 pra poder ir. Uma pessoa veio do Rio, eu paguei pra pessoa, ela veio do Rio, veio pagar. Enfim, coisas do Boechat. Aí ele falou assim, alemão, pode fazer o que quiser no apartamento, não tem frescura, nada. Faça o que quiser, fique à vontade com a dona Patrícia lá. Mas uma coisa é o seguinte, meu irmão, não toca nos meus vinhos brancos. O Boechat tinha uma adeguinha, uma adeguinha lá, que cheia de vinho branco. E aí, Borgonha, todos os vinhos, que ele adorava os vinhos brancos da Borgonha. E tinha lá uns vinhos maravilhosos. E aí, quando eu vim pra São Paulo passar uns dias aqui nas férias dele, fazer as férias dele na Jornal da Band, ele falou assim, alemão, faz o seguinte, você quer uma tranquilidade? Vai no restaurante japonês que eu vou, e me deu o restaurante. Aliás, o Rogério, do restaurante, ontem me ligou, o maître do restaurante, todo mundo consternado, ele ia 2, 3 vezes por semana com a Verusca. Ele saía do Jornal da Band, pegava a Verusca e ia 2, 3 vezes por semana pra esse restaurante no Itaim. E aí ele falou, senta na bancadinha e fala, me dá o menu Boechat. E pode ficar tranquilo, alemãozinho, fica tranquilo. Eu chegava lá e falava, meu irmão, me dá o vinho do Boechat e meia garrafa do vinho branco do Boechat. Ele trazia um vinho da Borgonha. Aí me traz as coisas, aí o vinho, o meta e tal. Eu falei, traz o que você traz aí pro Boechat, depois eu mando a conta pra ele. Aí, cara, ele era assim, todos os garçons, amava o Boechat, chegava lá, cara, e ele foi lá na sexta passada pelo Rogério, me falou, sexta passada, ele parou o carro, o pessoal botou ele na bancada com a Verusca. Meu Deus do céu, inacreditável imaginar que ele não tá com a gente aqui. Tatiana Vasconcelos de volta aqui no estúdio, fala, Tati. Eu queria lembrar de duas coisas. Uma, ele ficaria bravo se eu dissesse, eu não posso falar isso no ar, pode falar qualquer coisa no ar. Mas quando eu chegava pra ele, eu falava, Boechat, tem aqui o Jornal X, trouxe uma notícia muito interessante. Ele falava, interessante é o pi do elefante. O que, que é interessante? O que, que quer dizer interessante? Toda vez, toda vez. E eu queria lembrar um outro episódio aqui que eu acho que foi muito importante para muita gente, que foi o episódio da depressão dele. Quando ele teve uma crise, Se não, eu tava tentando lembrar ontem, eu acho que eu não tava aqui, eu tava de férias ou qualquer coisa assim. E ele se afastou, depois da Sheila passar um ano e meio insistindo, o Barão passar mais 2 anos insistindo, eu falar, Boechat, você precisa se cuidar, a Verusca, enfim, todo mundo. E ele teve uma crise, se afastou. Eu me lembro que quando eu voltei, ele ainda não estava aqui, passou um tempo afastado, se tratando e tal. E quando voltou, tratou disso de uma maneira muito franca, muito aberta, muito clara, falando dos próprios preconceitos em relação à doença, que foi... Ele foi premiado por isso. Teve os preconceitos vencidos pela realidade, porque teve um piripaque, teve que se afastar, teve que se tratar. E o quanto isso também, ter passado por isso, mudou o jeito dele de encarar a doença, de encarar a vida, de encarar o trabalho. Não desacelerou, não, né? Zero. Mas, e falar disso da forma aberta, humana e clara, como ele falou, eu tenho certeza que ajudou muita gente a prestar atenção também, se está passando por isso, aí se tratar, aí buscar ajuda e dizer para as pessoas que, ao contrário do que ele mesmo achava e disse aqui depois, quando falou sobre a doença, depressão não é frescura, né? Precisa de cuidado. Eu recentemente fiz uma entrevista com o Boechat, pode falar, né, Sheila? Uhum. Eu amo rádio, né? Sou apaixonado por rádio e eu queria ter um espaço para fazer homenagens para as pessoas do rádio, né? Eu acho que o rádio teve muitos comunicadores maravilhosos ao longo da história que não tiveram sua história contada da forma que deveria ter sido contada. E eu, desde o ano passado, eu comecei a fazer algumas entrevistas com personalidades do rádio, né? Eu tive, ano passado... Essa ideia, depois que muitas pessoas que eu ouvia quando eu era pequena morreram, né? Aí você ia procurar na internet e tal, não tem quase nada dessas pessoas, né? E eu fiz, acho que, a última entrevista com o Boechat. Foi uma entrevista de 1 hora, que daqui a pouco a gente vai disponibilizar alguns trechos aqui na Band News. Não é um projeto da Band News, é um projeto meu, pessoal, que vai chamar Barões do Rádio, né? E o Boechat ia abrir essa série de entrevistas, e a gente vai depois usar alguns trechos, eu acho, aqui no ar. Assim que tiver disponibilizado, eu aviso onde é que tá. E a Tatiana falava dessa história da depressão, e lá ele contou, na entrevista, que se ele soubesse que a repercussão ia ser tão grande, e ele começou a ganhar dinheiro com isso, dando palestra... Ele falou, pô, eu teria tido essa depressão mais cedo, pô. Eu teria tido esse problema mais cedo. Foram 17 milhões de compartilhamentos da postagem dele no Facebook. Se eu soubesse que era tão bom esse negócio, que era tanto dinheiro, eu teria tido lá atrás, né? E o Boechat não tinha nenhum tipo de cerimônia, de censura, de... Não tinha, não pode. Não pode, né? A Tatiana, às vezes, falava um negócio no ouvido dele e falava assim, fala no ar, pô. Fala no ar, qual o problema, né? Então, era tudo no ar. E eu lembro duas ocasiões, assim, que ele se tocou. O Boechat não se emocionava, não demonstrava tanta emoção de chorar. Eu acho que eu vi o Boechat chorar uma vez, vai. Até tem um negócio engraçado, Sheila. Ontem cheguei em casa, aquela história de não dormir, ninguém conseguiu dormir direito, né? E eu comecei a acompanhar companheiros nossos, né? Também falando, e muitos com palavras espetaculares, sensacionais. Pessoas que viveram muito perto com o Boechat ou nem tão perto assim com o Boechat. E algumas falaram assim, não, um dia encontrei o Boechat num prêmio, nós choramos juntos. Eu falei, mentira, isso o Boechat jamais faria. Mas tudo bem, aí o Boechat dá risada se estivesse aqui também. Mas eu só lembro 2 episódios, Rodolfo, você estava muito nesses 2 episódios, porque o Boechat se tocava muito intimamente quando tinha criança envolvida. Eu já sei até qual que você vai lembrar. Era onde ele desabava, né? A gente conseguia segurar a onda, o jornalista precisa ter uma... cara passa para segurar os turbilhões, como hoje a gente está tentando segurar aqui. Mas o episódio da escola de Realengo, que foi muito forte, foi muito pesado. Cada notícia que o Rodolfo trazia do Rio... Você estava comigo, né, Tatiana? Acho que sim. Era uma tragédia de uma criança que tinha sido assassinada, naquele cara que entrou atirando e tal. E a última do Flamengo, né, que é um negócio tão, tão próximo. Né? Na hora que chegou a notícia de que eram jovens de 15, 14, 16 anos, aí você fala, pô, vida inteira pela frente, atleta, aí você vai tentar encontrar uma lógica. Assim como a gente tá tentando encontrar uma lógica no que aconteceu ontem na Via Anhanguera, em São Paulo, né? Então, eram momentos que o Boechat, de fato, ele se sensibilizava, desabava, era difícil segurar a onda. O Barão, Teve um outro também, quando morreu o menino João Roberto. Sim. É, no Rio de Janeiro, que a gente entrevistou o Paulo Roberto, taxista, o Boixá começou a chorar no ar. O pai do menino, ele tinha morrido atingido por um tiro de um policial na Tijuca. O Boixá começou a chorar no ar. E o Boixá tinha uma coisa. Ele falou assim, deixa a pessoa se emocionar. Mesmo que fique silêncio, não deixa. A gente precisa, no rádio, ser e deixar as pessoas sentirem o que efetivamente está acontecendo. Então, como você disse, dificilmente o Boixá se emocionava, mas realmente quando o assunto era criança, o Boixá ficava muito sensibilizado. Eu vou subir agora para a TV Bandeirantes, estaremos mais tarde no velório, todos juntos com a família, com a Verusca, com a Catarina, com a Valentina, com a Dona Mercedes, que está lá durante toda a noite e madrugada, com o Rafa, com a Paulinha, com a Bia, com a Patrícia, enfim. E com todas as pessoas que amavam como a gente o Boixá, né? Fica um vazio monstruoso, mas como disse o Barão mais cedo, não existe. Esquece. Não tem ninguém aqui ou em outro lugar que vá se comparar e que vai alcançar o que o Boixá representava. Ponto. Bota ele. Boixá, um outro patamar. Aí fala como ele falava. Ponto, vira a página. Virando a página, o nosso papel, o nosso humilde papel é todos nós. E aí talvez a gente consiga chegar no dedinho do pé dele, em todas as praças da Band News FM, junto com vocês, ouvintes, é a gente juntar as forças, é incorporar o Boixá, é a coisa de ouvir as pessoas, dar atenção, é dar fé pública aos ouvintes, que era o que ele sempre dizia. Os ouvintes, eles têm que ter a fé pública, não as autoridades. Eu acho que a gente incorporando isso e tendo aquela alma, o Boixá tinha um faro pela notícia. Obstinado. A notícia que fosse, ele parava. Ele ensinava no ar os meninos. Eu, quantas vezes me ensinou. Alemão, para. Vamos falar devagarzinho que a Dona Juventina tá ouvindo a gente. Vamos lá. Eu sou velhinho. Para, fala. Explica. Que, quando, onde, por quê. Bom, a gente vai ter que, quem sabe com o que a gente aprendeu, juntar as forças e tentar fazer um pouco do trabalho que ele faz e tocar o barco, sem dúvida alguma. A melhor homenagem que a gente pode fazer ao Boixá, é como disse o Barão mais cedo, é tocar o barco e tentar, da melhor forma, representá-lo aqui na Band News FM. Valeu, Rodolfo. Dureza. Vamos lá. Tchau. São 8 horas e 35 minutos, horário de verão. A gente volta até o Museu da Imagem e do Som, MIS, na Zona Sul de São Paulo, onde continua sendo realizado até as 2 horas da tarde de hoje o velório. Quem diria, né, cara? Falar esse tipo de coisa no ar. O velório do nosso amigo Ricardo Boixá. Elaine Freire está acompanhando. Fala, Elaine. Barão, fãs, amigos chegando aqui a todo momento, pessoas que têm alguma relação, alguma história, né? Todo mundo tem alguma história para contar do Boixá, né? Há pouco eu conversei com uma... Parecia até milhar, do tanto que ela chorava aqui com a ouvinte... Ana Sofia Lima Correia, ela é dentista, e ela falou, eu precisava passar aqui antes de trabalhar. E ela estava muito emocionada, e ela passou aqui, veio prestar a sua solidariedade, veio dar um abraço à Dona Mercedes, à Verusca, aos familiares, aos irmãos que estão reunidos, e ela falava pouco do carinho e da relação que ela construiu com o Boixá desde o começo da Band News FM. Estou muito emocionada, porque ele realmente era meu companheiro de todas as manhãs. E aquela voz que traduzia tudo que a gente pensava. E então citava ele em muitas conversas entre amigos. E então ontem muitas pessoas me ligaram quando souberam do falecimento dele. E é isso, né? Agora a gente tem que acostumar sem ele. E é isso, né, Barão? A gente tem que se acostumar, é a palavra que a gente ouve muito aqui no velório, né? A gente trazendo esse momento aqui de comoção, onde os familiares estão reunidos, a todo momento chegando aqui, há pouco o irmão mais velho do Boixá, o Carlos Boixá, ele tem apenas 1 ano e meio de diferença, né? O Boixá faleceu com 66 anos, o Carlos aos 67 anos teve que ser amparado aqui pelos familiares porque estava muito emocionado e falou com a nossa reportagem. Isso dela, mas ela é muito forte. Nós não somos os que somos, não fomos criados por ela, fortaleza, mas é um momento muito cruel, né? Eu não merecia isso. Esse país perdeu, o jornalismo perdeu, a família perdeu, isso é irreparável. Sabemos o que ele é, o que ele foi, né? A perda que isso era, de verdade, de coragem. jornalismo diferenciado e outra visão ao rádio, né? A fortaleza que o Carlos tanto fala aí, Barão, é a dona Mercedes, que chegou ainda por volta das 11h30 da noite, quando chegou o corpo do Boixar, e permanece aqui, sem tirar o pé aqui do velório. Ela continua a todo momento aqui velando o corpo do seu filho, muito indignada, em alguns momentos até revoltada, né, com tudo que aconteceu, uma morte trágica. Você dá tchau para uma pessoa e a pessoa não volta nunca mais. É algo que não dá nem para imaginar o que uma mãe tá passando e está sentindo neste momento. Ela que, até em alguns momentos, mais forte até que os filhos, né? Você vê o Carlos, teve que ser amparado, foi retirado duas vezes já do velório. E ela continua aqui, firme, amparada pela Verusca, por amigos, por familiares. E até o momento aqui ao lado do Boixar, que é do jeito que ela quer ficar nesse momento. O velório continua e vai ficar assim, o dia inteiro, pelo menos, ou melhor, até as 14h, né? Esse é um desejo sempre do Boixá, estar próximo das pessoas que ele gostava, dos ouvintes. Então, é o que a gente vê, momentos de passagens. As pessoas passam aqui, vão trabalhar, estão fazendo uma caminhada, vem gente com roupa de bicicleta, pessoa que estava correndo, com roupa de ciclista, pessoa que está fazendo sua atividade física, pessoa que está indo trabalhar, pessoa que veio do serviço, passa aqui para dar o seu último adeus ao Boixá aqui no Museu da Imagem e do Som, que fica, para quem está chegando aqui, na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa, bairro Nobre, uma área muito bonita, arborizada, aqui na Zona Sul de São Paulo. Barão. Elaine Freires, ao vivo, do Museu de Imagem do Som. Daqui a pouco eu vou voltar para lá, para dar meu último abraço na família, nos amigos, nos parentes, né? E desejar força, né? Dona Mercedes, querida, que a Elaine tanto falou, era uma referência para o Boixar, né? Seu Dalto do Mercedes, ele sempre falava aqui no ar, a Mercedes sempre estava ouvindo a gente, e desde ontem à noite, quando ela chegou do Rio de Janeiro, está lá firme e forte, querida Mercedes. Olha, a gente vai continuar com essa cobertura especial, não poderia ser diferente. O Boixá é a cara da Band News FM, né? E ontem, e nos últimos dias, o Boixá vinha falando sobre como o brasileiro esquece as tragédias, né? Como não cobra, como não fiscaliza, como de uma hora para outra o assunto sai das capas dos jornais. E nós temos dois temas recentes que vinham na pauta do nosso querido Carequinha das Manhãs aqui todos os dias. O Boixá prometeu acompanhar diariamente, fiscalizar, como todos nós aqui na Band News FM. Já que ele falou para tocar o barquinho, a gente vai continuar tocando o barquinho, claro, aqui. E vamos continuar falando, por exemplo, sobre duas tragédias, né? De Brumadinho e a morte dos garotos CT do Flamengo. Então deixa eu começar chamando a Thaís Dias, do Rio de Janeiro, que durante muitos anos trabalhou também com o Boixá, Thaís, mas agora eu queria te ouvir sobre as notícias, as últimas informações sobre a investigação do trágico incêndio no CT do Flamengo, no Urubu. Bom dia, Thaís. Bom dia, Barão, ouvinte da Band News. E ontem, a minha última conversa com ele no ar foi justamente sobre esse assunto. E ele falava até, quando encerrava, que uma tragédia estava se sobrepondo à outra, né? Então, a gente não imaginava que ia viver ainda mais uma aqui no Rio de Janeiro tão intensamente. Vamos tocar o barco, né? Hoje tem uma reunião, uma vistoria acontecendo de forma conjunta entre vários órgãos no Ninho do Urubu, no CT, em que esses 10 jovens morreram na última sexta-feira. Essa vistoria, que acontece às 10 horas da manhã, vai reunir não só a diretoria do Flamengo, que ontem esteve no Ministério Público aqui do Rio, junto com representantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, uma reunião tardia, né, que deveria ter sido realizada antes para prevenir a situação, mas agora está sendo reunida. Pelo menos eles estão fazendo essas fiscalizações para evitar esse tipo de coisa. A Prefeitura foi flagrada ontem pela nossa reportagem fazendo também vistorias no centro de treinamento do Flamengo. A gente lembra que a equipe principal, o time profissional, se reuniu ontem para iniciar os treinamentos por lá, e também ontem tivemos uma reunião, mais uma vez, com representantes de autoridades de órgãos públicos fiscalizadores do Rio de Janeiro, com o Flamengo no Ministério Público. O Flamengo, mais uma vez, não se pronunciou. Rodolfo Landim, presidente do clube, estava nessa reunião. Nós tentamos contato com ele, porque, inclusive, nesse horário, mais ou menos, um pouquinho antes, ontem, a gente falava, e eu deixava isso muito aberto, que até agora a gente estava sem respostas e sem qualquer possibilidade de fazer perguntas, né? E é isso que continua acontecendo aqui. Todos os corpos já foram enterrados. O Cauã Emanuel, ele teve alta, era um dos meninos que ainda estavam internados, ele teve alta, já saiu do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, com a família. e segue internado por lá o Francisco Diogo. O quadro de saúde dele é estável, mas ainda um pouco a recuperação segue mais lentamente. A preocupação ainda é com o Jonathan Ventura, que está no hospital de Queimados, mas ontem ele deixou a sedação, não teve febre. Um novo boletim deve ser divulgado nas próximas horas. Barão. Obrigado, Thaís. A gente continua aqui na Band News FM. Como eu falei, o Boixá, certeza que ele queria também se atualizar, saber as informações da tragédia em Brumadinho. O Mardélio Couto na ponta da linha, fala pra gente. Fala, Mardélio. Barão, no 19º dia de buscas na região do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, as forças de segurança procuram por 155 pessoas que ainda estão desaparecidas. Até agora, 165 mortes estão confirmadas, sendo que 160 corpos foram identificados e outros 5 ainda passam pelo processo de reconhecimento por familiares no ML de Belo Horizonte. Ainda de acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas, 393 pessoas já foram localizadas, 138 continuam desabrigadas e outras 2 ainda estão hospitalizadas. O Barão, ontem eu falei última vez com o Boixá por volta de 8 horas da manhã, e depois que eu falei com ele, eu deixei aqui uma pauta já encaminhada para falar com ele hoje, porque eu sei, como os colegas já disseram aí, a abordagem humana que ele sempre gostava de dar nas coberturas, e vou retratar aqui o problema que eu iria trazer e falar com ele hoje, que em Brumadinho, se não bastasse essa tragédia gigantesca, socioambiental e também humana, os moradores estão enfrentando muita dificuldade para acessar a parte urbana de Brumadinho. Por causa de um bloqueio, a lama tomou conta de uma estrada e o trajeto que as pessoas demoravam ali 15, 20 minutos para fazer até o centro urbano de Brumadinho. As pessoas estão tendo que utilizar veículos cedidos pela Vale, que muitas vezes estão atrasando. Eu pude acompanhar isso de perto, não estão cumprindo com os horários. E por isso, as pessoas estão tendo que fazer um longo trajeto ou em veículos particulares, ou em veículos cedidos pela empresa. E um trajeto que demorava de 15 a 20 minutos está demorando 2 horas e 30. A expectativa é que uma ponte seja construída para dar um acesso, para retornar esse acesso, mas a previsão é que esse acesso fique pronto em 3 semanas, mas os moradores estão enfrentando muitos problemas, principalmente agora a volta que muitos estudantes estão tendo que dar por causa do ano letivo, do início do ano escolar. O transporte escolar está sendo cedido pela mineradora, mas esse transtorno, uma aula que começa às 7 horas da manhã, imagina a hora que os estudantes estão tendo que acordar para pegar esse transporte para deslocar até o centro urbano de Brumadinho, partindo da comunidade do Córrego do Feijão, Barão. Valeu, Mardélio. Óbvio que a gente vai continuar acompanhando essa tragédia de Brumadinho, assim, a gente vai fazer aqui na Band News FM, assim, que o Boixá e a tragédia no Ninho do Urubu e todas as outras investigações, a gente vai estar pressionando, cobrando, e assim que tem que ser. São 8 horas e 46 minutos, horário de verão. Logo às 7h30 da manhã, também no horário de Brasília, a gente fez uma singela homenagem ao Ricardo Boixá e muitos ouvintes pediram para a gente reprisar. Foi o momento em que todo mundo estava aguardando para saber o que ia acontecer, né? Você imagina que ninguém, obviamente, ninguém aqui da redação imaginava que a tragédia com o helicóptero aconteceria ontem. E claro que não é simples de uma hora para outra você pensar, imaginar, criar, tentar, no meio da dor, tocar a vida, tocar o barquinho, como ele falava, né? Então, não foi muito simples para a gente fazer o noticiário nessa terça-feira. Mas uma das ideias, obviamente, foi o horário emblemático, que ele entrava todos os dias no ar às 7h30 da manhã, uma singela homenagem. A gente tocou mais cedo essa homenagem e, como muitos ouvintes mesmo pediram, a gente vai exibir novamente agora. Sete horas, 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas. Para a autoridade da área, que eu não sei quem é. Se vem cá, você não vai trabalhar não, cara? Eu acho que o Brasil inteiro está pensando agora, né? Como que nós vamos sair para trabalhar dentro dos nossos carros, ou no ônibus, no metrô, com fone de ouvido, escutando a Band News e não essa proximidade que ele conseguiu construir com todos nós. Fala, Boixá. Aqui é o Fernando. Hoje é meu aniversário de namoro com a Gisele. Gisele Ferreira. Com certeza ela está ouvindo a Band News FM. Ele é a nossa família. Ele falava como se nós estivéssemos no rádio, com o microfone na frente, podendo falar tudo que nos afligia. Esse era o Boixá. Eu estou absolutamente cada vez mais convencido de que a classe política brasileira não é composta por seres humanos. São alienígenas, porque seres humanos normais não fazem o que esses caras fazem. Há anos, ele faz parte da minha manhã todos os dias. Indo quando eu vou trabalhar, eu não deixo de ouvir. E saber que na manhã não vou poder mais ouvir a voz dele é algo que me deixa extremamente triste. Na verdade, é uma característica dele, né? Que é essa coisa de dar o celular ao vivo, no ar, né? E atender o celular, assim. Eu liguei duas vezes pra ele e ele me atendeu as duas vezes. Tô com meu celular, 982446611, eu fico atendendo aqui, tá aí atendido. Alô, Boixá! Ei, oi, pronto! É o Mário Boixá! Todo dia eu ia com o Boixá trabalhar e com vários de vocês, não era só com ele, mas ele sentava no banco da frente. Ele vinha comigo no banco da frente, falando aquilo que eu queria ouvir, falando aquilo que muita gente queria poder falar, né? Então eu não vou ter mais esse companheiro, eu vou ter a Band News ainda, porque eu não vou deixar mais o Boixá. Esse lugar da frente vai ficar vazio, não vai mais ninguém sentar aqui comigo. É uma tristeza muito grande mesmo, essa perda que nós temos hoje. Eu tô aqui ouvindo a Band News, no dia que ele estava no Cristo, foi o dia justamente que ele entrou com a malha. Ele me ligou, Ricardo Boixá me ligou nesse dia, ele falou na hora, depois veio o Barão Vermelho cantar. Desejo que você tenha quem amar. Olha o braço do Cristo, o braço direito do Cristo, eu estou aqui, ó. Ainda existe amor pra recomeçar. A nós, jornalistas, mas acima de tudo, amigos, colegas do querido Ricardo Boixá, fica uma missão aqui na Band News FM. E viu, Boixá, a gente vai cumprir, como você falava, pedia todos os dias. Toca o bar. Toca o bar. Toca o bar. Toca o bar. Toca o bar. Toca o bar. Juro que a gente vai tentar, não é fácil, principalmente no dia seguinte da tragédia. Essa foi a singela homenagem que a gente abriu o noticiário hoje às 7:30 da manhã. Muitos ouvintes que não ouviram mais cedo agora puderam acompanhar. São 8:51, horário de verão. Ontem à noite eu não conseguia dormir de jeito nenhum, né? Não é que faltava sono, faltava cansaço, eu estava cansado. Eu não almocei, não jantei, não fiz nada, né? Mas eu precisava fazer alguma coisa que era desabafar. Eu precisava de alguma forma me comunicar com o Boixá, do meu jeito, da minha forma. Alguém que eu tive na minha frente, do meu lado, todos os dias, durante 13 anos. Eu via mais o Boixá do que minha mãe, do que meu irmão, do que meu pai. Eu vi o Boixá mais do que meus filhos, talvez, né? E ele também. A gente estava aqui no convívio diário, né? Então, para conseguir dormir ontem, eu juro que depois que eu escrevi isso, eu dormi. Eu não ia ler, Sheila, mas o Felipe me aconselhou a ler. É um breve texto. Como eu já falei mais de uma vez aqui, jamais vou me equiparar a ele. Mesmo que os ouvintes aqui não parem de mandar mensagens, eu agradeço cada uma delas. Sei que todo mundo está meio doído hoje, né? Mas força, Barão, e a gente vai tocar o barquinho como ele determinou. Mas eu queria uma breve homenagem ao Boixá e mais um desabafo. É mais um desabafo do que uma homenagem. Porque não dá para homenagear um cara que é tão querido por todos. Para dormir ontem, eu escrevi o seguinte texto. Porra, careca. Por que você não foi de carro? Você me perguntou se Campinas era longe. Falei, é uma hora, rapidinho. Eu sei que você queria voltar mais cedo para curtir as meninas, a Catarina e a Valentina, ou ficar mais um tempo com a sua doce Verusca. Mas era para voltar. Boa, careca. Por que você foi agora? Depois de se reinventar no rádio, se tornar o maior comunicador do país. Todo mundo acordava às 7h30 para te ouvir falar. Nem que fosse para não concordar. Mas era por meio da sua voz que o povão pobre, povão rico, se sentia representado e com forças para aguentar mais um dia. Porra, careca. Quem vai fazer a gente rir agora? Seja com suas histórias pessoais, com seus casos, com seus causos, ou com uma sincronia única com José Simão. Quem é que vai desrespeitar os horários da programação da rádio? Ou passar por cima das normas? Apenas porque elas existem para serem quebradas, como você dizia. Porra, careca. Quem é agora que vai usar as palavras corretas, da forma perfeita? Todas concentradas como se fosse um tufão, por exemplo, para cima de um político corrupto. Porra, careca. Quem vai brigar pelo povo, com unhas, dentes e todos os direitos e defeitos que sua fúria impunha contra a injustiça, sem medo de processo ou de qualquer ameaça. Afinal, a verdade estava ao seu lado e do ouvinte. Porra, careca, quanta falta, quantas saudades você deixou. Mas saiba que a sua vida não foi à toa, não foi à toa o que você fez. Sua memória será lembrada como de um amigo íntegro, incansável, em busca de notícia. E aqui embaixo, em cima, de um lado ou do outro, eu consigo te ouvir falar. Não fode, Barão. Toca esse barco aí. Um grande beijo, Boixá. Eu vou exibir a partir de agora uma entrevista que foi a última que o Boixá concedeu. E foi pra mim, né? Num projeto que eu tava começando e tal. Então, a gente separou aqui a entrevista em 3 trechos. Eu vou lá pro velório do Boixá, dar um último beijo, um último abraço nele, na família, lá no MIS. Eu queria agradecer de coração todas as mensagens que a gente está recebendo desde ontem. São, sei lá, milhares, milhares e milhares de pessoas que a gente tem muito carinho e eu sei que todas estão um pouco mais tristes hoje. Então, a partir de agora, o primeiro trecho dessa entrevista que eu fiz com o Boixá, que falava sobre tudo, sobre todas as coisas bacanas ou não tão bacanas que ele enfrentou na vida. Um grande beijo, Boixá. Fala aí, rapaziada. Para minha alegria, ao meu lado aqui, Ricardo Boixá, meu companheiro já há 13 anos na Band News FM, com muita alegria para abrir esse primeiro programa aqui, Barões do Rádio. Boixá, um privilégio tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Barão. Boixá, você está no rádio há 13 anos, né? Na Band News FM há 13 anos. É. Você teve sempre tua vida ligada a colunismo, de jornal, de TV, e hoje se tornou um cara muito popular. O rádio tem um papel nisso? Você se arrepende de alguma forma não ter começado antes no rádio? Uma vez eu tava participando de um evento. Bom, antes de mais nada, Barão, bom estar aqui. Muito obrigado. É uma honra para mim estar abrindo essa série de programas aí, Barões do Rádio, uma nova experiência para o nosso Eduardo Barão. Eu estava uma vez participando de um evento aqui em São Paulo, em que o Heródoto Barbeiro foi homenageado lá com um prêmio, acho que era o Comunique-se. Uhum. E no discurso de agradecimento, o prêmio dele era relativo ao trabalho dele na CBN. E ele disse, olha, eu só tenho um arrependimento em relação ao rádio, foi ter descoberto tão tardiamente, depois de tantos anos de profissão, em outras plataformas, em outras mídias, eu descobri o rádio e estou absolutamente encantado com o rádio. Uhum. Eu posso reproduzir sem tirar uma vírgula o que ele disse. Eu comecei a trabalhar há 48 anos, no iníciozinho dos anos 70. Minha primeira assinatura na carteira de trabalho é do início de 1971, no Diário de Notícias do Rio de Janeiro. E fiz a minha a minha vida profissional durante muitos anos, algumas décadas, só na mídia impressa. Sim. Mesmo a televisão entrou na minha vida na segunda metade da década de 90. Você fazia uma coluna no Jornal de Manhã, na Globo. No Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil, é. E a partir de 1996. E o rádio, eu só fui experimentar viver o cotidiano do rádio na Band News FM. Eu já estava no Grupo Bandeirantes, depois de 2001, ali por volta de 2004. Você estava no Rio de Janeiro à época? No Rio de Janeiro eu dirigia o jornalismo da Band no Rio. Estava fazendo, curiosamente, há poucos meses, um programa semanal na Rádio Paradiso. Programa do quê? De música? Era um programa que eles me chamaram. O Luciano Huck era sócio da rádio, Calainho, lá uns caras da área de comunicação, empresários e tal, que compraram uma rádio no Rio, a Rádio Paradiso, fizeram uma programação de música e tal, mas quiseram fazer um programa matutino com informação, música, comentários e tal, uma revista. Me chamaram para fazer durante a semana, 5 dias por semana. Eu disse, de jeito nenhum, eu não queria trabalhar mais do que eu já trabalhava. E eu, então, praticamente recusei o convite, até que eles me propuseram fazer uma vez por semana. Então, eu fazia todas as segundas de manhã, das 8 às 11, se não me falha a memória, 8 às 10, e era um programa chamado Boechat com Torradas, porque era porrada dar com pau, né? Torrada não tinha... Não é como é hoje, era mais... Era mais light, não, era mais light, mas tinha música, tinha uma coisa... Eu interagia com o locutor do programa, conversávamos e tal, mas era um programa em que basicamente eu fazia uma releitura dos jornais de fim de semana e das revistas semanais, né? Muita gente de manhã na segunda-feira, desligado do fim de semana, ainda não tinha se reconectado, né, com o noticiário, então eu dava esse bom dia de um noticiário mais cadenciado, comentado, então olhava matéria de comportamento, matéria de política, de economia, internacional, ia fazendo essa miscelânea ali. É um pouco que você faz hoje na Band News. É, hoje mais no Hard News. Não mais tinha no dia a dia. É, não tinha tanto essa coisa do Hard News. E aí, quando eu já estava há alguns meses trabalhando nesse programa, nessa rádio, o Grupo Bandeirantes criou a rede Band News FM de notícias. E criou um programa no Rio de Janeiro, o Noticiário do Rio, a rádio no Rio também. É uma das rádios, das praças fundadoras da rede. E eu não queria de jeito nenhum, não queria fazer... Você não queria? Não, não queria trabalhar mais do que eu já trabalhava, Barão. Se eu digo que agora eu estou com 48 anos de carreira, não. Naquele tempo eu já devia estar com uns 40 e tal, sei lá com quanto, ou 30 e muitos. Já estava na época de parar. Eu não estava. E lá se foram 13 anos. Não estava afim de acelerar outra vez. E quem me botou na pilha foi a Verusca, a minha mulher. Ela, que é jornalista também, mas ela me botou com um argumento pouco radiofônico e muito teutônico, né? Ela é descendente de alemães. E ela disse, olha, você já levou um pé na bunda trabalhando, mais de um. De repente, você fica sem nada. Então, essa coisa de não quero dois porque tenho um, quem tem um pode não ter nada. É. Então, aceita esse troço. E eu fui um pouco com esse foco, um pouco de má vontade, porque me impunha novamente uma rotina de ter que acordar cedíssimo, coisa que eu vinha mantendo no Bom Dia Brasil e que depois que você para, você desacostuma de acordar 5, 6... É uma delícia, né? Porque não é só um problema de acordar às 5, 6 horas da manhã, é acordar às 5, 6 horas da manhã pensando, lendo. E aí começou o dia a dia na rádio. E tá essa maluquice até hoje. É, tá até hoje. Por que você acha que você fez tanto sucesso? Por que você acha que o ouvinte de rádio gosta tanto do que você fala, do que você faz? Acho que não é uma coisa minha, não. Acho que a rádio, a Band News FM, começando um pouco pelo Rio, ela modificou um pouco a linguagem e a forma de se relacionar com o público de rádio, né? O FM foi crescendo no jornalismo, esse não é um fato de muitas décadas. O FM não tinha jornalismo, né? Passou a ter mais recentemente, em termos de décadas. Mas fazendo um jornalismo no rádio, igual ao que se faz na TV, que é um jornalismo muito engessado. É. No modelo, na linguagem, na roupa, no cenário e tal, papapá. E a rádio Band News FM começou a subverter determinados conceitos do rádio e do jornalismo, né? Do rádio com uma linguagem que sai do campo formal e cai na mais absoluta esculhambação. Ali a gente não tem nenhum tipo de código, de de timing, de, a começar pela, pelo próprio relógio, que pouco se respeita no meu horário, quer dizer, é um pouco, eu acho, como as pessoas são na vida real. Ninguém é tão engessado, ou ninguém quer ser tão engessado, cumprir o horário tão rigorosamente, ninguém está tão pouco sujeito a um acidente de percurso e tal. Ali nós colocamos isso no ar, nós vivemos a nossa anarquia cotidiana, cada um na sua medida, no ar. E você acha que o público compra isso? Eu diria que ele se identifica, ele dialoga bem com isso. Ele percebe, você diz, pi, fiz merda. Uhum. Você fez, as pessoas fazem. Você diz no ar que fez, errei e tal. Esse é o, e o outro ponto que eu acho muito importante, eu diria até que determinante, foi a quebra de alguns paradigmas no jornalismo mesmo. Um deles, o que eu acho mais relevante, mais inovador, é que eu chamo que da inversão do polo, a inversão do polo da fé pública. O jornalismo sempre se pautou pela ideia de que a última palavra nos fatos é a da autoridade que detém fé pública. Então, o cidadão, historicamente, fazia contato com a redação ou era alcançado por ela e contava a sua versão dos fatos. E você submetia esta versão à autoridade da área a que os fatos se referiam. E a autoridade modulava a versão de acordo com a sua conveniência. E a imprensa sempre comprou a versão final oficial da autoridade, porque, afinal de contas, é a fé pública. E a gente passou a perceber o seguinte, por que um cidadão comum, né, para usar esse clichê, teria interesse em mentir para uma emissora, ligar para uma emissora e dizer, ó, o trem está atrasado. É, por que ele mente? Não tem lógica. Não tem nenhum sentido, entendeu? E a gente passou a colocar toda a fé pública nesse cidadão, nessa versão do cidadão. Então ele passou a identificar a rádio como um espaço no qual ele se fazia ouvir, que é o bordão da Band News FM no Rio, né? O bordão nacional em 20 minutos tudo pode mudar. Na rádio Band News FM Rio, que eu acho que impregnou um pouco o sentimento da rede, é faça da rádio Band News FM uma rádio para você se fazer ouvir. Eu acho que isso criou esse ambiente de identidade, de proximidade que a gente... do qual a gente usufrui. Agora, você quebrou todas as barreiras que eu já vi do jornalismo, que é dar o seu telefone pessoal no ar. É. Algo que, convenhamos, não é muito... Eu nunca vi um cara da CNN, tem um furo, liga aqui pra mim, meu telefone é tal. Você faz isso com enorme frequência. Você já se arrependeu em algum momento disso? Arrepender, não. Você já conseguiu um furo daqueles e arrepiar já, com isso? Já. Não, de arrepiar, Barão, porque o furo de arrepiar, em 48 anos, eu devo ter conseguido uns 10. De arrepiar, né, Barão? Não sei se você arrepia fácil. Depende, né? Depende do momento. Me arrepiar é difícil. Não, furo que eu digo, olha, esse bota na minha lápide qual, lá. Qual que você colocaria? Ah, não, eu anunciei queda de ministros, anunciei indicação de presidente do Banco Central quando o país não imaginava que isso poderia acontecer. Eu creio que eu fui o primeiro jornalista, ainda no Globo, que... descobri, denunciei um esquema de corrupção no Exército, o sacrossanto Exército e tal, tinha corrupção lá, tem, né? E eu denunciei isso, uma matéria que repercutiu muito no início do governo Collor. É brincadeira, porque o governo Collor só teve início. Vendas de grandes empresas e tal. A Verusca não gosta muito dessa história de dar teu telefone no ar, né? O pessoal liga dia, noite, madrugada. É, porque... ela... Verusca, mulher do Boixá. Quando ela dorme antes, ela não faz isso. Mas quando ela dorme depois, eu adormeço antes, ela vai lá na ponta e desliga o telefone na minha mesinha de cabeceira. Mas olha, eu vou te dizer o seguinte. Você, o maluco tem, que liga de madrugada. Já me aconteceu eu atender o telefone 2 da manhã. Aí o cara do lado de lá, é o Boixá? É. Não disse, pessoal, eu quero Boixá. Bebaço, né? Aquela algazarra. Aê, ganhei, 10 reais, tem quem liga pra dizer, olha, por exemplo, aquele prédio que desabou na 13 de maio, no Rio de Janeiro, eu recebi de um cara que tava na esquina. Eu tava entrando no ar aqui no Jornal da Band. A queda do avião da Gol, em Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, teve aquele choque com Legacy. Aquilo eu recebi assim, no telefone, de uma fonte, mas que era uma fonte que me acessou porque sabia meu telefone no ar. Era uma fonte com a qual eu não falava há alguns anos, era do Rio de Janeiro, do meu tempo de coluna impressa, coluna diária. Não é que eu dou o telefone porque acho que vou receber furos e tal, que o público, em última análise, vai trabalhar para mim. Eu dou porque eu acho que é uma forma de dizer para as pessoas, não tem ninguém inalcançável do lado de cá. Jornalista adora se colocar um pouco como... A literatura do jornalismo, o cinema sobre jornalismo, o romance em torno do jornalismo, glamorizou, a meu ver, um pouco excessivamente o que nós somos e fazemos. É, nos últimos tempos caiu um pouco. A fake news, tudo é fake news, bem, mudou um pouco a história. Mas tem essa coisa assim, né? Você está ali inatingível, e o público está lá. Eu não quero estar lá, no palco. Agora, você falou do furo, né? O que você tem mais prazer hoje em dia? É dar um furo, é você dar uma opinião no ar, você fala, putz, aquela opinião que eu dei lá na frente se concretizou. Né? Você, uma previsão, sempre, né? Uma previsão. É. Ou ajudar alguém. Eu sei que o Boechat não faz isso no ar, mas você ajuda muita gente, ajuda mesmo, né? De tentar arrumar vaga em hospital. Não vão ligar para ele agora para fazer isso, mas... 982-44-6611. Ele quebra uns galhos que a galera não sabe, fora do ar, com muita frequência. Não, eu diria o seguinte, uma vez eu e o meu saudoso amigo Zósimo Barroso do Amaral, um dos mais talentosos colunistas que o Brasil já teve, nós fomos convidados, eu era colunista do Globo e ele era o colunista do Jornal do Brasil, fazíamos as duas colunas, à época o colunismo em São Paulo ainda não era tão competitivo, e a gente fazia as duas colunas de maior repercussão no Brasil, colunas de notas, de informação de bastidores e tal. Ele tinha uma pegada mais estilosa, uma coisa mais cadenciada e tal. Eu trabalhava muito na porrada, no hard news. E uma vez nós fomos dar uma entrevista juntos, para uma revista, o repórter perguntou para ele o que ele mais ambicionava quando fazia, quando ele achava que tinha atingido o objetivo dele. E o Zósimo, que era uma flor de figura, era um gentleman, ele disse, olha, se eu conseguir extrair um sorriso do meu leitor, eu alcancei o que eu queria. Aí perguntou para mim, e eu disse, olha, se eu levar ele à loucura, eu acho que eu quero que ele mude o rumo do dia dele, que eu quero bravo. Que ele entre em pânico, que ele se irrite, eu quero produzir uma reação que seja uma reação que permaneça. Ou seja, eu não só porque isso correspondia à verdade, ao que nos distinguia em termos de conteúdo e de propósito, mas porque a minha visão naquele tempo era essa. Hoje, passados tantos anos, eu entendo perfeitamente a sofisticação da coisa do Zósimo. E eu diria hoje, adaptando a frase dele à minha realidade no rádio, que eu acho que eu atinjo o meu objetivo quando eu consigo tocar as pessoas. Pode ser que eu toque as pessoas falando de uma experiência que eu vivi, pode ser que eu toque as pessoas contando a história de alguém, dando voz a alguém, ou fazendo um comentário, uma análise política, numa abordagem que as pessoas digam, poxa, era o que eu queria dizer. Então, o que mais me gratifica é quando eu encontro as pessoas na rua e elas dizem, pô, Boechat, você falou o que eu gostaria de ter falado. Você fala o que a gente não pode falar. Todo mundo pode falar hoje em dia. Não tem censura, a internet está aí, todo mundo pode. Mas é uma reação que me gratifica profundamente. Você quer tomar alguma coisa? Não, mas se tivesse um canhão pra matar essa filha da puta dessa mosca... Continuando, então. Você xinga, você grita, você fala no ar, na parece rádio... Parece até que a gente combinou, né? Eu lembro no começo, quando a rádio... Quando você veio para São Paulo, você cobrava muito posicionamento político dos ouvintes. Eu comecei a bater numa tecla de que ficar dizendo que estava indignado não ia levar a lugar nenhum. Que as pessoas tinham que tirar a bunda da cadeira e se manifestar, agir, transformar a indignação em ato físico. Isso foi uma entrevista que eu dei no início, talvez, de 2013. Essa entrevista teve muita repercussão durante as manifestações. Quando ela foi divulgada na internet, ela teve uma repercussão normal. Durante as manifestações, muita gente pegou aquela entrevista minha em que eu dizia, joga pedra no carro do vereador, bota pra fuder, é isso aí, tem que reagir, esses filhos da puta, olha lá. E você falava no ar, na rádio. E aí, botar essa entrevista no período das manifestações, quando os Black Blocs estavam fazendo aquilo, sugerindo que eu estava endossando aquilo. Não era isso, o Black Bloc é uma deformação, priápica, eu acho que tem a ver com juventude, com aquela testosterona da garotada e tal, que transforma qualquer coisa que você não aceite no campo da sua avaliação pessoal num inimigo a ser abatido, a ser destruído, o que eu nunca preguei. Eu estava fazendo ali uma conclamação a uma reação mais hostil mesmo, física mesmo, ao Estado e aos seus agentes. E não à banca de jornal, não ao orelhão, não à vitrine da loja de Dona Juventina. Então teve ato de Black Bloc que quebrava a vitrine para roubar lingerie. Que ação política é essa? Porra? É, não dá, né? 9h11 no horário de Brasília. Você está acompanhando essa programação especial da Band News FM. Em homenagem ao nosso carequinho, ao nosso âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. Eduardo Barão, que estava aqui até há pouco, foi ao velório do Boechat. Daqui a pouquinho você vai acompanhar o segundo bloco dessa entrevista. Enquanto isso, eu, Sandro Badaró, vou tocando o barquinho por aqui. E continua a homenagem, o velório ao Boechat em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. A Elaine Freire segue por lá. Fala, Elaine. Familiares, ouvintes, amigos, jornalistas, celebridades vêm ao velório de Ricardo Boechat, né? O nosso âncora aqui, recebendo o seu último adeus. Há pouco, Sandro, quem passou por aqui foi o jornalista e escritor Martina Suzuki Jr., né? Ele que escreveu o livro do Jô Soares, uma biografia desautorizada, que foi uma, inclusive, uma entrevista de bastante repercussão o ano passado, né, quando o Boechat levou ao ar a entrevista com o Jô Soares, e o Martinas lembrou como é que foi esse encontro do Jô Soares com o nosso âncora. A entrevista do Jô é mais uma manifestação, muitas pessoas falaram da generosidade dele, porque ele foi na casa do Jô duas vezes, nos dois volumes, mesmo não tendo um programa de entrevistas, né, não tinha um programa de entrevistas na rádio nem na televisão, ele abriu um espaço, colocou a entrevista durante o dia, e certamente eu fui um privilegiado de ver uma conversa de duas pessoas admiráveis, duas pessoas íntegras, duas pessoas que lutaram e lutam por fazer um Brasil melhor. E durante essa conversa, né, do Boechat com o Jô Soares, ele falou muito à época, né, sobre a relação do Jô Soares com a religião, chegou a falar também, criticar até o humor politicamente correto, o conservadorismo na arte, né, foram assuntos discutidos entre o Boechat e o Jô Soares. Martina Suzuki também falou sobre o legado de Ricardo Boechat, um dos maiores comunicadores deste país. Agradecer por tudo que ele fez pelos brasileiros, pelo país. Ele é um caso raríssimo de jornalista que fez uma carreira brilhante no jornalismo escrito e entrou maduro para o mundo do rádio e da televisão. Acertou o tom, acertou a maneira de conversar com os ouvintes, acertou o tom em que ele fazia os editoriais. Ao mesmo tempo, tinha muito equilíbrio para falar, e eu sempre ficava pensando, ouvindo o Boechat, falava, puxa, que como o Boechat tem equilíbrio muitas vezes, e muitas vezes ele é firme na hora certa, sem nunca passar do tom. E muitos amigos vêm a todo momento aqui dar o seu último adeus, celebridades, fãs que chegam com um buquê de rosa, trazendo aí suas últimas homenagens, pessoas que estão de passagem, vão para o serviço, estão voltando do trabalho, estão indo para a faculdade, estão voltando de algum encontro, de alguma atividade no dia de hoje, passam aqui para dar o seu último adeus ao Ricardo Boechat, aqui no Museu da Imagem e do Som, região dos Jardins, área nobre de São Paulo, que fica na Avenida Europa, número 158, o que a gente acompanha também, outras pessoas, autoridades passaram por aqui, como por exemplo, ainda de madrugada, o governador João Dória e também o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que passou há pouco aqui, deixou aqui o espaço há cerca de 5 minutos, Sandro. Valeu, Elaine. Segue acompanhando, Elaine Freires, direto do Museu da Imagem e do Som. Quem quiser, ainda dá tempo. Quem estiver em São Paulo, quiser prestar uma homenagem ao Boechat, velório, como disse a Elaine, aberto a todo o público, como com certeza teria gostado o Boechat. Homenagens acontecendo no Museu da Imagem e do Som, e também agradeço, a gente está desde manhã aqui, desde cedinho, os ouvintes mandaram muitas mensagens, são muitas, muitas mensagens, e muito obrigado a todos que estão gastando um tempinho para prestar solidariedade ao Boechat, à família dele, a toda a equipe aqui da Band News FM e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu deixo vocês agora com o segundo bloco dessa entrevista que o Barão fez recentemente com o Boechat. Segundo bloco. Tem um horário da rádio que é o horário de maior audiência, que é a tua conversa diária com o José Simão. E eu lembro que no começo você suava para fazer o Simão, era algo muito complicado. Mas só você consegue fazer o Simão do jeito que fica bacana. Eu tentei, Megali tentou, Tatiana, Carla. Por que você acha que você tem essa química com o Simão? Primeiro, Barão, o seguinte, eu transpiro ou submetido a uma sauna dessa, ou então por alguma situação de nervosismo mesmo. Quando eu comecei a fazer o Jornal da Band, a apresentar o Jornal da Band, nas ausências do Carlos Nascimento, eu nunca tinha feito televisão como colunista, então era uma coisa mais tranquila, porque o conteúdo era meu. Apresentar o jornal durante uma hora, ler o texto, não errar, será? Eu fiquei muito nervoso. Eu me lembro quando eu comecei a fazer o jornal, eu estava muito nervoso e eu errei muito. no primeiro dia logo em que eu vi para... Você gaguejava, o que era? Errei, li errado, lia texto que não era para ler, porque embaixo tem uns indicadores, quando tem o texto ali, você diz, ontem o presidente fulano de tal inaugurou tal coisa em tal lugar e foi vaiado pelos manifestantes. Terminava aí. Depois disso, normalmente, tem indicações técnicas, né? Pirulo barra 38. Eu li vários pirulo barra 38, junto com a notícia. Eu errava e tal, olhava para a câmera errada e tal. E isso no começo. E eu me lembro que eu na primeira ou na segunda sábado em que eu vi aqui, ainda não era o efetivo, sei. Eu fazia substituições de nascimento, eu transpirava debaixo do paletó. Caramba, mas muito. Tantos anos de não, mas, janela. Não, mas não tinha janela apresentando, entendi. Era diferente, é outra química. E aí eu transpirava e eu, putz, que lambança, vão me mandar embora e tal. E aí eu aprendi tive o primeiro contato assim, com uma cultura interna da Band, tem muito a ver com o resultado que a gente obtém no rádio. Vou explicar para vocês. Veio o primeiro, o segundo intervalo, assim, eu já tinha errado umas 10 vezes. Horror, horror. E eu percebi que tinha alguém em pé aqui atrás de mim, assim, na diagonal, para não aparecer pro espectador. Aí, quando deu o intervalo, eu olhei para trás, assim, para ver quem era. Era o diretor de jornalismo, o Fernando Mitre, que eu achei que ia dizer, ó, seu merda, terminou isso aqui, você tá demitido. E ele fez assim para mim, ó. Isso é muito a Band, a coisa assim de comprar a briga do profissional, tamo junto e tal. É um ambiente de liberdade aqui dentro, é absoluto. Ah, mas não tem pressão do patrão? Tem, mas vai até os 42 do segundo tempo, nos três finais você modula aquilo e tal, porque esse ambiente de jornalismo, de redação, é um ambiente dialético, não tem hierarquia. A hierarquia não funciona no jornalismo da forma que funciona em outros ambientes profissionais. Então, pressões e contrapressões há, mas essa coisa da liberdade é muito grande. E aí, voltando pro Simão, eu já tava... Só um minutinho. Você não comboia, Chai Louca? Ele começa falando do Simão, aí dá uma volta, fala do jornalismo inteiro como conteúdo, da estreia do Jornal da Band, agora ele vai falar do Simão. Fala isso aí, Moisés. Isso tem prazo de validade, porque aos poucos eu vou ficando esclerosado, mas enfim. Aí quando a rádio inaugurou, eu fazia uma participação do Rio de Janeiro no programa do Carlos Nascimento, isso. Que é esse que eu faço hoje. E eu fazia o que eu fazia na televisão, eu entrava com duas, três notinhas exclusivas e tal, bababá. Quando o Nascimento saiu para ir para o SBT, foi uma substituição muito repentina, eu tive que vir para São Paulo para fazer o Jornal da Band todos os dias e a rádio todos os dias. Lá se vão 12 anos, hein? Porque a rádio eu já estava fazendo no Rio, no horário local. Mas o que me deu mais pânico foi a coluna do Zé Simão, porque não só é a figura que é, a referência nacional que é, na sátira política, no humor. Acho que ninguém supera o Zé Simão nesse quintal, em mídia, né? Em mídia de massa, em mídia impressa. Não vou dizer que ele tinha química com o Nascimento, não. Não tinha. Mas é química, para andar tem que ter química. E eu nunca tinha feito isso. Como é que funciona isso? Então eu me lembro que, logo no primeiro dia, eu tratei de dizer isso para ele, Simão, quero te dizer que a ativa aqui é muito grande, eu estou muito tenso, eu brinquei com isso e tal. E a coisa passou a funcionar quando eu disse, vem cá, pô, esse cara é o maior sacana que tem. Nada, ele leva nada a sério, embora faça a crítica política mais séria que tem, mais consequente que tem, que é a do humor, é o rei está nu. Aí eu digo, pô, mas peraí, por que eu ficar nervoso? Aí eu vou dizer quando é que mudou da água pro vinho, quando eu liguei o foda-se. Eu digo, é assim? Então você é o que eu sou na minha vida normal, com meus amigos e tal. Vou levar ele na galhofa. Bater papo e dane-se. É, então é aquela galhofa, aquela esculhambação. Você falou na TV. E toda vez chega a mensagem perguntando por que o Boechat da TV é tão diferente do Boechat do rádio. É simples, né? É a forma mesmo, né? É, são dois veículos distintos, né? Eu brinco que no rádio, o senhor é o minuto. E eu não respeito muito. Na televisão, o senhor é o segundo. É, um atraso de 10 segundos na televisão provoca um efeito na rede, um efeito cascata na rede, maior que o aumento de salário no Supremo Tribunal Federal. As praças têm seus anúncios próprios que precisam entrar no ar naquele segundo exato, para poder encaixar com o anúncio que é transmitido para a rede inteira, e todos têm que terminar no segundo exato para voltar o jornal para o ar. O jornal tem que sair do ar num minuto, segundo exato, porque na sequência, já colocado para a rede, tem um anúncio, ou então tem um outro programa, ou a chamada da novela, ou o anúncio eleitoral, sei lá o que tem. A televisão não tem essa margem de tempo disponível, ok? Esse é o primeiro dado. Então, você anda com o relógio funcionando como uma espada sobre tua cabeça. Aí poderiam dizer, bom, mas o jornal tem uma hora. Por que que dentro dessa uma hora, tirando os intervalos, né, e dá menos que isso, você não faz o que faz na rádio? Minha gente, o que eu faço na rádio é um pouco o que eu estou fazendo aqui. Eu falo pelos cotovelos. Eu pego uma coisa, às vezes eu vou começar, o Barão acha que vai entregar a fala dele para a praça do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte. Eu digo, não, peraí, Barão, eu queria fazer um minutinho, esse um minutinho leva cinco. O nosso programa deveria terminar às 9 horas, eles criaram na rede Band News FM o horário brasileiro do Boechat, não é o horário brasileiro de Brasília, porque termina 9h20, 9h30, 9h30, hoje terminou 9h12, sabe o que, que aconteceu nas praças? Todo mundo ficou enlouquecido, que ninguém está preparado para terminar o programa tão cedo, que deveria terminar às 9, terminou 9h12. A Verusca faz uma coluna em Vitória, na Band News FM de Vitória. Ela disse, hoje eu estava no banho e tiveram que me chamar correndo, porque você saiu mais cedo, mas mais cedo é mais tarde. Então tem essas características. Eu acho, entretanto, nós não temos a figura do âncora na televisão, que é uma falha do telejornalismo no Brasil. Aqui, eu, STP, né? William Bonner, o Nascimento, Boris. O Boris, somos ledores de TP. É. O Boris chegou a fazer esse papel na Record. Ancestralmente na Record, pontua menos do que pontuava à época, mas basicamente o que o Jornal Nacional faz, o Jornal do SBT, o Jornal da Record, o Jornal da Band, o Jornal da Cultura e tal, faz é o seguinte, sentam os caras bem maquiados e bem vestidos num cenário bem iluminado, ele lê um texto de 5 linhas, em seguida vem uma imagem, volta para ele, ele vê o texto de 5 linhas, vai outra imagem, e a reação do público em casa que quer algo... que é isso que você acabou de me mostrar? Não encontra correspondência na reação daquele cara, que não reage. Então, a ideia de comentar, de reagir ao que acabou de ir para o ar, é uma ideia da qual eu sou entusiasta. De vez em quando faço isso no Jornal da Band, mas a modelagem ainda é muito engessada. Acho que o rádio é divertido, né? Mas não há censura. Muita gente diz, ah, você é censurado na TV. Eu queria dizer, se a TV aqui e a rádio pertencem ao mesmo dono, ao mesmo grupo. Vocês acham que ele ia me censurar na TV e não ia me censurar no rádio? Seria um contrassenso. O negócio que eu acho muito legal que a gente faz no rádio, e você principalmente, é contar história pessoal. Eu tenho uma lista, Boechat, que eu acho que são muito engraçadas as histórias. Fora as que eu conto fora do ar, né? Fora que são reproduzidas. Não, mas tem vezes que a gente fala assim, você não vai falar isso no ar. Aí que você faz? Falo. Fala no ar. Jura que você não vai falar esse negócio no ar. Vai lá e fala. Quantas vezes? Principalmente quando eles contam... intimidades deles, pois constrangedoras. É. Agora, aí volta pra mim, eu digo, acabei de ouvir uma história muito boa aqui do Barão. Agora, tem poucas coisas mais constrangedoras do que, por exemplo, você contou cirurgias que você fez. Ah, isso é o seguinte, eu não sou no ar diferente do que eu sou na vida. É uma coisa assim que nunca me preocupou em viver um personagem. Eu já cheguei no rádio idoso, já com a minha vida profissional... Mas resolvi, não fui para o rádio, fui pelas contingências que já expliquei, não podia dizer não para a Band, eu era diretor de jornalismo da Band no Rio, acabou sendo uma coisa meio imperativa, mas eu digo, bom, não vou para lá para fazer sucesso ou para construir uma carreira nem nada. Então, já era um pouco assim na Paradiso, eu disse, quer saber, eu vou usar o rádio para... contar a história. Ser o que eu sou, olhar para as coisas como eu olho normalmente, reagir a elas como eu reajo normalmente, não vou... construir um personagem, não vou precisar decorar nada. O que me der vontade de falar, eu falo. O que me der vontade de aplaudir, aplaudo. Se der vontade de xingar, xingo. De calar a boca, eu calo. De brigar, eu brigo. Tudo isso eu já fiz no ar. É como se eu me sentisse ali dentro exatamente como eu me sinto em casa, aqui, batendo papo com um amigo. Tem que discutir, eu discuto, tem que discordar. E é isso. Acho que, por alguma razão, ou talvez por essa, as pessoas se identificaram com essa convivência, se sentem íntimos do programa. E essa intimidade é real, fora do ar, inclusive. A forma como eu lido com as pessoas que me abordam, e eu respondo meus e-mails pessoalmente. Pessoalmente. Ninguém responde por mim. E são respostas, ó, que às vezes tem 10 quilômetros de comprimento. E tem alguns palavrões, muitas vezes. Não, né? Aí se o cara me escreve, me faz uma crítica, e começa a crítica dizendo assim, você, seu canalha, se vendeu... A fulano, a beltrano, a tal patrão, você é um desmoralizado. Aí eu começo pela mãe dele, eu nem me preocupo em discutir o que ele está falando, entendeu? Se o cara vier com questionamento, você já perguntou à sua mãe se é verdade isso que ele está dizendo? Porque ela me deu muito, aí bota para quebrar. Eu vou pra... A gente vai botar um exemplo desse aqui, só para... Pega pra leve, não, vou botar pino, exemplo, não, vou tem botar... uns que são impublicáveis. Mas é esses mesmo que eu vou pegar. E quer saber qual é a reação? Alguns voltam e quase dá duelo público. Outros, mas como... Você está me ofendendo? Eu digo, lê a porra da carta que você me mandou e vê quem ofendeu primeiro. Quer dizer, você me ofende e depois quer escolher o tom da minha resposta? É, não dá. Então eu faço muito isso. Isso não é também algo que eu planejei fazer assim. É como eu sou. Exatamente como eu sou. Você não faria uma cirurgia na sua casa e esconderia da sua família. Algumas, talvez. Tá. Ainda mais se a sua família, como acontece conosco aqui, sempre que eu me ausento, acham que eu fui demitido. É. E o que é engraçado é que começa a circular nas redes sociais que eu fui demitido porque eu esculhambei algum político. Ora, como todo dia eu esculhambo algum político, todo dia acham que eu fui demitido quando eu falto, quando estou viajando, de férias. E eu precisei fazer uma cirurgia. É, véspera da Copa do Mundo. E aí, eu não me lembro, tive que parar um ou dois dias, uma coisa assim, da Copa do Mundo de 14. Brasil. Isso. E aí, rolou um pouco essa boataria, etc e tal. E eu, quando eu voltei, eu disse, olha, minha gente, eu parei de trabalhar porque eu fui fazer a minha cirurgia de hemorroida. E aí, contei que eu tinha feito uma cirurgia de hemorroida e a reação foi a sua. As pessoas ficaram rindo. Ué. Como se o cu não tivesse relevância, entendeu? Se você disser, fui fazer um transplante, o que você faria? Oh. Boechat infartou. Oh. Boechat amputou um braço. Ah. Boechat tá com câncer. Ah. Boechat operou hemorroida. Ah. Quem, é isso que aconteceu. Quem estabeleceu essa hierarquia? Ué, depende, Boechat, o corpo humano. Você, né? Quer ser corpo humano? Nada. Você quer saber quando é que isso tomou uma dimensão de massa? Eu depois, em 2015... tive uma depressão. É, eu queria entrar nisso também. Mas antes de entrar na depressão, que foi algo que a gente marcou muito, né? Esse período, eu fiquei muito marcado com essa tua passagem. Eu queria voltar a falar de coisas engraçadas que você contou no ar. Então eu pergunto a você, infeliz ouvinte ou espectador do Barões do Rádio, você sofre de hemorroida? Você tem hemorroida? Tem. Você tem. Por que a hemorroida tem que ser tratada na clandestinidade? Porque é uma coisa maluca. Depois, quando a gente falar de depressão, vocês vão ver que lição eu tirei. É, isso é muito legal. De algo que é visto mais seriamente, que não é tanto. Mas vamos lá. Tem outras histórias que eu acho que são muito legais. Tem uma vez que a gente estava dando uma notícia no ar do cantor Frank Sinatra. Saiu nas agências internacionais uma notícia que foi lida pelo Barão, por quem estava no ar naquela hora, dizendo que a Mia Farrow, a atriz Mia Farrow, que foi casada com Frank Sinatra e depois casou-se com Woody Allen, teria dado, deu uma declaração para a revista, acho que Vanity Fair, não me lembro qual, disse que o filho dela com Woody Allen, que é reconhecido como tal, talvez não fosse filho do Woody Allen. Fosse filho do Frank Sinatra. Fosse filho de Frank Sinatra, com quem ela tinha tido não sei se foi casado, um romance, um namoro e tal. Ela deu ali a informação de que poderia ter havido ali um ato de infidelidade e tal. É bem verdade que a Mia Farrow, com justa razão, detesta Woody Allen porque todos sabem do caso em que ele assediou uma enteada deles e tal. Quando foram procurar o filho deles, que é um rapaz, já um homem jovem, e colocaram para ele essa declaração da mãe biológica, disseram, olha, sua mãe deu declarações dizendo que você talvez seja filho não do Woody Allen, mas do Frank Sinatra. Ele teve uma resposta que eu achei uma delícia. Ele disse, ah, gente, todo mundo que tem olho azul nos Estados Unidos pode ser filho do Frank Sinatra. Eu achei a resposta tão boa, e como eu tenho olho azul e meus irmãos também, eu resolvi ligar para minha mãe para saber. Querida Mercedes, um beijo, dona Mercedes. Minha mãe, que hoje está com 86 anos, naquela época devia estar com 120, mais ou menos, que é brava, que é uma figuraça maravilhosa, uma referência importante para mim e para meus irmãos. Liguei para ela, botei no ar sem dizer que estava no ar. E aí liguei e disse, mãe, quer? Você não está trabalhando? Eu digo, tô, mãe, pera, tô no intervalo aqui. Ô, mãe, me diz uma coisa, eu tenho olho azul. Sim, tem olho azul, claro. Eu posso ser filho do Frank Sinatra? Quem? O Frank Sinatra, aquele é mafioso? Aquele é mafioso? É que ele é um vagabundo, começou a esculhambar o Frank Sinatra. E aí ela ainda disse assim, teu pai não valia nada, mas é teu pai. E eu não, tá, mãe, obrigado, desliguei. Ela, como não sabia que estava no ar, pouco depois começaram a ligar para ela, mas Mercedes, eu te aguento. E ela disse, pô, mas ele me botou no ar. Bom, a partir daí, toda vez que ela me liga para tratar de qualquer assunto da família, ela me liga, ela mora em Niterói. Aí ela me liga e diz assim, Ricardo, preciso falar contigo. Eu disse, fala, mãe, não tá gravando não, né? Puta comigo, porque ela me disse um dia, e é verdade, Eu sou virgem de McDonald's. Ela nunca tomou Coca-Cola nunca na vida. E é nunca, mesmo. E nunca, é, fast mas imperialismo, food. Aquela coisa assim. É, um pouco isso e um pouco porque ela, quando era pequena... Não tinha. Não, ela não tinha. Coca-Cola tinha, minha mãe não é McDonald's, tão... McDonald's, não, McDonald's não, mas tá falando da Coca-Cola, que ela também nunca botou na boca. Ela viu um tio dela, que era mecânico, usar Coca-Cola pra limpar peça de automóvel, tirar graxa, sei lá o quê. Ela achou que aquilo não podia botar na boca. Isso é no início do século pra ela, anos 30, vá, quando era pequena, primeira metade. Mas eu que fui criança nos anos 50, início dos 60, não se tinha refrigerante em casa. Refrigerante era negócio de domingo, quando tinha e tal. Então, ela nunca botou na boca, primeiro porque não devia ter acesso mesmo, não era tão comum. Não teve água. E depois porque ela tomou esse susto. E negócio de fast food, ela foi criada ainda, o que é ótimo, numa época em que as pessoas cozinhavam em casa. Uhum. A mãe dela era uma grande cozinheira. Vovó Josefina, e ela sempre foi uma grande cozinheira, grande cozinheira. Minha mãe fazia coisas incríveis, de vez em quando ainda faz. Então não tem esse negócio de comer, entrar numa lanchonete, pegar um troço que fizeram 50 mil iguais e botar na boca. Ela não, então, eu ela, trabalhei ela, no McDonald's. Então, então. Ela, não, tudo bem, vê-se, né? E aí, ela disse pra mim uma vez que ela era virgem de McDonald's. Aí eu contei no ar. Ficou brava. Ela chegou no bingo, as velhinhas todas disseram. Falar também de McDonald's. Ricardo Boechat, você está acompanhando a entrevista dele. É a última entrevista que ele deu ao Barão. É um projeto pessoal do Barão e a gente está exibindo pela primeira vez aqui na Band News FM. Em instantes tem o terceiro bloco. Mais uma vez eu agradeço muito, muito, muito aos ouvintes que estão mandando mensagem, WhatsApp. E eu queria... tem uma mensagem de um ouvinte que disse assim: peço desculpa a toda a equipe da Band News FM, mas hoje não consegui ligar o rádio ao vir para o trabalho. Reconheço a dor e o esforço de todos vocês para manter o programa no ar. Eu não consegui. É difícil. A gente pensou ontem, depois da notícia, pela primeira vez a Band News FM não estava ao vivo, tirou a programação do ar com uma reprise do momento em que a gente, infelizmente, teve que anunciar com o Barão, com a Sheila, com a Carla, a morte do Boechat. A gente tá tocando o barquinho, como o Boechat fala nessa entrevista, como ele sempre falou, tem que tocar o barquinho. Tá desculpado o nosso ouvinte, mas a gente continua por aqui, tocando o barquinho, atualizando o nosso noticiário sempre a cada 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao Museu da Imagem e do Som, pro ouvinte que tá em São Paulo, para quem tá na capital paulista, quer prestar uma última homenagem ao Boechat até as 14h, horário de Brasília, segue o velório aberto a todo mundo, como gostaria com certeza o Boechat, no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Então, continua por lá, aberto a todo o público. A gente vai ficar agora... um detalhe, tem muitos ouvintes perguntando como é que pode acompanhar novamente as homenagens ao Boechat, a mensagem que o Barão leu no final do horário onde estaria o Boechat, ali por volta das 9h, tá lá no nosso YouTube, Rádio Band News FM. Se acessa o nosso YouTube, tem o programa hoje completo, com a participação do Rodrigo Orengo de Brasília, do Rodolfo Schneider do Rio de Janeiro, a Tatiana Vasconcelos, que hoje está na CBN, mas por muito tempo apresentou o jornal junto com o Boechat, a nossa editora executiva Sheila Magalhães, o Eduardo Barão, claro, também. Então, todos os convidados especiais hoje falando sobre Ricardo Boechat. Você fica agora com o terceiro bloco da entrevista do Boechat para o Barão. Você falou da depressão. E foi um momento muito duro para todo mundo aqui na rádio. Teve muitos momentos que foram muito duros nessa nossa rotina, que é de muito trabalho, mas de dar risada, de se divertir trabalhando. Esse momento muito complicado. Eu queria que você falasse, que eu sei disso, como que a rádio, de alguma forma, te ajudou também a dar uma cambalhota nessa história. Eu não tinha histórico pessoal ou familiar de depressão. Depois que eu passei por isso, eu passei a identificar na minha família situações que eu acho que, se não caracterizam depressão, se aproximam dela e tal. E, por conta disso, filha, irmão e tal, estão atentos a isso, consultando e tal. A inexistência de uma vivência qualquer pregressa em relação ao fenômeno não me fez perceber que alguns sintomas que eu já vinha manifestando há meses eram indicadores de que eu caminhava para um quadro mais grave, mais agudo. Eu fui perdendo o interesse nas coisas. Eu chegava no fim de semana, me lembro que eu fui a Nova York um mês antes de ter o evento, a crise, e eu não queria fazer nada, queria ficar na cama, e a Verusca me chamava, vamos a museu, que eu adoro, vamos isso. A única coisa que eu fazia com alguma tolerância era ir a restaurante, mas não era nem para comer, era para beber. Eu comecei a beber. Não beber durante o dia, mas, opa, vou no restaurante, tomava aquela garrafa de vinho, ganhava meia hora, uma hora de entorpecimento alcoólico, melhorava. O resto do tempo, qualquer coisa que me chamasse para fazer, ir num museu, numa loja, num passear, era um suplício, um suplício. Eu já vinha ficando paciente, intolerante, essas coisas foram crescendo. Uma insônia brutal, não dormia, não conseguia dormir, dormia 2, 3 horas por dia, mal e tal. E eu não leio nada, não tenho roteiro, eu improviso aquela fala. Eu comecei a perder essa capacidade que eu sempre tive de dominar um pouco a oratória, falar com uma certa facilidade, articular fatos, ou seja, foi uma perda cognitiva. E eu fui perdendo aquilo num grau tal que chegou aquele dia que você estava no estúdio, eu travei, não saía nada do meu cérebro. Nada fazia sentido, não tinha lógica. Fui pro subsolo aqui da Band, que é o meu camarim. Chorei, mas chorei. Não sabia por quê, nem como. Tava desorientado. Para resumir, Verusca veio aqui, me socorreu, me levou. Ligamos pro meu médico. Eu tentei explicar para ele o que, que era, não consegui. Continuei chorando e tal. Ele disse, leva ele num psiquiatra. Está com quadro de ser depressão. Não deu outro. E o psiquiatra, então, começou a me tratar com medicamento, etc e tal. E eu vivi esse episódio que foram, eu digo, os piores 15 dias da minha vida. Eu sou ateu, sabe, gente? Mas eu brinco dizendo que a depressão é agora uma expectativa enquanto passa o avião. E você, pra frase final. Depois que esse desgraçado passar, e a mosca também para de perturbar, vocês devem estar imaginando, bom, agora ele vai dizer que se converteu, alguma fé. Não, não me converti, não. Eu continuo ateu, mas descobri que metade do que a Bíblia fala é verdade. Qual metade? A do inferno. Porque quando você tem depressão, você descobre de fato que o inferno existe. E mais do que isso, descobre que ele tem graduações. Não é as graduações de Dante, não. As graduações que você vai sentir lá na hemorroida. Que é o seguinte, eu acho que o inferno tem a cobertura vista para o mar, o diabo, convidados, champanhe, tal, bababá, ar-condicionado. Aí você vai descendo e chega lá no subsolo, no oitavo subsolo, onde fica o genro dele, a sogra dele, o advogado dele, e lá é que ele te põe quando você tem depressão. É a pior coisa que tem. Foi uma experiência terrível. E aí, Barão, linkando com a brincadeira que a gente faz com a coisa da hemorroida, de falar claramente com as pessoas, muita gente estava especulando, afinal, o que, que houve com o Boechat? A rádio não podia dizer que o Boechat estava com depressão, porque seria expor-me a algo que eu não tinha combinado de expor. Então ficaram 15 dias, o Boechat já volta, teve um problema, não sei, não dizia o que, que era, e os ouvintes, foi demitido, foi isso, foi aquilo. Quando eu voltei, eu me senti no dever de dizer para as pessoas o que tinha acontecido, de dar esse depoimento. E não tinha ideia, minha gente, que a depressão era algo tão escondido da sociedade, das pessoas de uma maneira geral. O depoimento que eu dei na volta, dizendo para as pessoas que eu tinha tido depressão, o quanto era importante não esconder a depressão, o quanto era importante perceber os sintomas, tratá-la, saber que ela tem cura, que ela pode ser controlada. Esse depoimento virou uma postagem no YouTube ou no Facebook, deu 17 milhões, a postagem disso deu 17 milhões de acessos, sei lá que nome tem. É um fenômeno. Este ano agora, Barão, há poucos meses, a sociedade, o Serviço de Psiquiatria, a Sociedade de Psiquiatria da USP, a Escola de Psiquiatria da USP, me prestou uma homenagem, 3 anos depois, porque, segundo eles, lá no discurso, aquele depoimento mudou um pouco, ajudou a mudar um pouco o patamar do conhecimento público em relação à depressão. As doenças do sistema nervoso central são as doenças que vão dominar, já estão dominando o cenário das patologias globais e é importante não esconder, não. A gente está chegando já na reta final. O que você gosta no rádio, o que você não gosta no rádio, Boechat? Você que trânsito, por exemplo, você não curte ouvir, né? Não, eu acho que o rádio, essa coisa do serviço, é um pouco o rádio de ontem. Me desculpe, Barão, não se é, alguém não... Tá falando. Não, porque você pega uma bosta dessa aqui, ele fala do tempo... Te dá o mapa, tem o Waze, tem o indicador de caminho, tem não sei o quê, tem se vai chover, tem a temperatura, tem tudo. O que isso aí não tem, pelo menos com a mesma intensidade com que o rádio permite. E é engraçado que é algo que não dispõe de cor, não dispõe de imagem, não dispõe de recurso tecnológico, de rede, é ao vivo, é a voz, é só a voz, toque tão de perto as pessoas. É a coisa mais grutural que tem. Total. Mais original, mais ancestral na natureza de qualquer espécie é o som que ele emite, né? Nós nos comunicamos primeiro dessa maneira, eu acho que tem algo a ver por aí, que as pessoas se aproximam, se identificam muito. Então, eu acho que o rádio, ele tem que conversar com as pessoas, ele tem que contar histórias, permitir que elas sejam contadas. Ele tem que se igualar, ele tem que se colocar junto das pessoas, no seu dia a dia, nos sentimentos. Ele tem que ser um elemento que toque o coração das pessoas. Eu sei que olha, não vá por aqui, vá por ali, porque está engarrafado, também ajuda. Mas eu acho que ele é um instrumento, um veículo tão mais rico, tão mais fértil que isso, que eu acho que o diálogo dele é com o coração das pessoas. Você lembra de pessoas que você ouvia no rádio, que você gostava no rádio? Você sempre foi um cara mais... Eu não fui muito radiofônico, não, Barão. É importante levar em conta que a minha geração já é uma geração formada, né, no campo da mídia eletrônica, olhando para a TV. Uhum. O rádio viveu um declínio muito significativo depois do advento da TV. Chegou a ser considerado uma mídia morta, condenada à morte. Hoje está aí vivíssimo, né, crescendo. Mas eu sou de uma geração que ligou pouco para o rádio. Deu pouca importância, porque não era o caso. Ele não tinha se reinventado como se reinventou agora. Vejo que de todas as mídias eletrônicas, o rádio é a que melhor está enfrentando o advento da internet. Sem dúvida. É o melhor, tá? Porque, gente, você está com um fone no ouvido, as mãos estão livres, você pode manusear coisas, dar o troco, pegar dinheiro, coçar a orelha, você pode olhar a paisagem à sua volta, você pode conversar, você pode virar a cabeça e conversar, porque está ouvindo o rádio. Ah. O rádio é um veículo, é um milagre compatível com todos os outros milagres da comunicação. E no seu caso, que orelha, né? Para terminar, Boechat, você é um dos caras mais premiados, jornalistas mais premiados do Brasil. Do rádio, você ganhou todos os prêmios Comunique-se, né? E outros ao longo da sua história. Você chega de manhã, olha pro espelho e fala assim, eu sou muito foda, como eu sou bom pra caramba. É. Você sabe, Barão, eu já passei por maus bocados na carreira, né? Eu tava no auge da minha trajetória como jornalista no Globo, uma coluna lida no Brasil inteiro, que repercutia muito. No Bom Dia Brasil, as notícias que eu dava, Bloomberg repercutia, impactava o mercado e tal. Eu já tive em posições na minha vida profissional de muita visibilidade, muito prestígio. Quando você tomou a sarrafada, eu tomei uma em 2001, eu não era muito apegado à farofa desse negócio, não. Nunca fui. De prêmios. É bom, é melhor do que levar uma pedrada, claro. Mas não é aquela coisa, opa, vou disputar, vou pedir voto, esse tipo de coisa. Sim. Também nunca fui, por natureza, por temperamento, muito de pavonice. Eu não tenho twingo pra tirar. Eu tenho twingo porque eu acho que não faz sentido ter um carro melhor que ele. Tá bom, me leva pra lá, me leva pra cá. Sou um cara de gastar em joia, em roupa. Então, tá em vinho, eu gosto mesmo. Se não gostar, eu não ia gastar por pavonice. Então, eu quando olho no espelho, eu apenas vejo que estou mais velho do que estava ontem e vejo muitas marcas de erros que eu cometi, de preços que paguei, merecendo pagar. É bom não ficar muito... Não vem com aquele negócio, como é que é? Dorian Gray, não. Poxa, mas eu vou te falar uma coisa. Você vai receber o maior prêmio agora que você recebeu na sua vida. Oba. É maior do que o Comunique-se, maior qualquer o prêmio ESSO que você já ganhou. Boa. Puder trazer aqui só para homenagear o Boechat? Não, vai o negócio me dar essa é muito câmera, sério, eu achei rapaz. Que ele ia me olha dar uma aqui, câmera. Ó. Tá pensando o quê? Aqui é profissional. Olha aí. Olha isso. Que vê que o que é? Tá escrito aí, ó. Pera aí, pô. Você quer que eu veja? Tá cego, né? Eu não tenho óculos. Pera aí. Pera aí. Barões do rádio. Mostra pra câmera lá, que bonitinho, ó. Olha aí. Barões do rádio, eu vou mandar gravar aqui... Primeira edição. Obrigado, meu irmão. Valeu, Barão. Obrigado. Valeu, aí. Obrigado, pessoal. Equipe. Um abraço. Parabéns. Tchau. Valeu. Valeu. Tá aí, pela primeira vez no ar, a entrevista que o Boechat concedeu pro Barão. A gente vai por aqui, tocando o barquinho. A gente vai voltar a exibir essa entrevista para quem não conseguiu acompanhar desde o início. É, ao longo da programação tem mais. Claro, tem muito, muito, muito, muito mais. É, do Boechat, ao longo da programação aqui da Band News FM. 9 horas 46 minutos no horário de Brasília. Vivemos esperando o dia em que ser... que costuma fazer quando acontece um fato trágico, a gente costuma fazer muita repercussão, e é impressionante a repercussão de tanta gente, de todos os lugares possíveis, autoridades, jornalistas, amigos, familiares, prestando uma homenagem ao Boechat, que infelizmente deixou a gente ontem. Eu vou conversar agora com o vocalista do Jota Quest, Rogério Flauzino. Rogério, primeiro, muito obrigado por conversar com a Band News FM nesse momento. Oi, pessoal. Bom dia para todos, cara. Obrigado a eu, né, por essa oportunidade. Tenho certeza que, como você disse, aí muitos artistas, pessoal todo, o jornalismo brasileiro todo hoje, muito impactado com essa notícia, com essa nossa... deixada tão repentina desse cara tão especial, né? Eu acho que o Brasil todo, eu tô desde ontem, cara, passado com tudo isso. Nós cancelamos todos os nossos compromissos ontem, a gente tinha um lançamento e tal, a gente parou tudo, eu fiquei o dia todo assistindo TV, ouvindo vocês no rádio, acompanhando tudo isso, porque a gente fica, eu tô me sentindo, eu tava comentando agora com um amigo, nós estamos a caminho do aeroporto aqui, tô com meu irmão e meu amigo Duque, que me leva sempre pro aeroporto. E esse caminho de casa até o aeroporto, que nós que viajamos muito, porque, né, estamos sempre na estrada, esse caminho, a companhia do Boechat, ela era, assim, diária, né, até, inclusive nos outros dias e tal. Então, assim, a gente ficou meio perdido, eu tô me sentindo quase como me senti quando perdi meus grandes ídolos, quando o Cazuza morreu, quando o Renato morreu, quando o Ayrton Senna morreu. Tem um vazio aqui dentro de um cara que não era muito... A gente não era muito próximo. A gente se conheceu muito agora, nos últimos anos. Boechat foi a gravação do nosso DVD, recentemente, do acústico. Depois foi no show de lançamento também com a Verusca, a família. Eu conheci o Boechat, tive com ele pela primeira vez. Ele estava de férias num hotel e a gente estava lá também. E a gente se encontrou e falou, rapaz, sou seu fã. E aí ele, pô, eu também sou seu fã. Enfim, a gente se conheceu assim, mas é um companheiro, né? Companheiro das manhãs, companheiro da noite lá no Jornal da Band, há muitos anos. Eu tenho 47 anos e vou fazer 47 anos agora. Então, eu a vida vai mudando. E a rádio que eu mais ouço hoje em dia é a Band News. E o Boechat, hoje em dia, que eu digo assim, há pelo menos uns 10 anos, a gente vai mudando a forma. Então, essa companhia, esse ponto de vista dele, das coisas, nos ajudou muito, vem nos ajudando muito nos últimos anos a entender melhor esse nosso país. É um cara que com uma retórica muito, muito eficaz, talvez a voz mais forte que a gente vinha tendo no jornalismo brasileiro, né, a favor da gente, a favor do Brasil, né? Então, assim, é um prazer poder falar isso com vocês agora, fazer parte dessas homenagens que estão sendo feitas a ele. Tá difícil de construir texto, ele era tão bom nisso, né? Tá, difícil. A gente fica assim, eu sei que eu falei um monte de coisa, mas eu não sei nem se usei um fio condutor correto. Então, assim... Aí vocês me colocam essa música aí pra tocar, hein, né? Eu queria te perguntar justamente isso. Eu tava aqui conversando com a nossa produção e tava procurando uma música. Eu falei, pô, acho que se o Boechat pudesse desejar alguma coisa, uma última mensagem, dias melhores. E aí me falaram que você também pediu pra gente tocar essa música, né? Cara, é muito louco, porque essa canção, ela já tem... Vai fazer 20 anos agora. No ano que vem ela faz 20 anos. Foi composta em... A gente estava na estrada, assim, voltando de um show que não tinha acontecido, porque não tinha tido público, uma porra dessas, assim, uma coisa dessas, assim, difícil que acontece quando você está no começo da carreira, aquela frustração e tal. E eu escrevi isso, a gente estava começando. Aí, alguns anos depois, a gente musicou essa letra, foi lançada no nosso álbum que chama Oxigênio, que tinha uma pegada ecológica, tinha uma intenção de falar de um futuro próspero e tal, de defender a natureza e tal, como representação, assim, de um mundo melhor que queríamos. Aí essa música, não foi a primeira música de trabalho do álbum, ela acabou ficando por ali, e ela saiu muito na época do 11 de setembro, né, quando houveram os atentados em Nova York. Então ela pegou um pouco da coisa da ecologia e tal, mas não foi uma música trabalhada no rádio na época. E com o passar dos anos, essa música tem sido cada dia mais procurada por entidades que querem fazer campanhas relacionadas à educação, à saúde, ao bem-estar social, à ecologia e a todas essas coisas. Então, sempre que a gente está passando por alguma situação difícil, na verdade ela serve para duas coisas, mas assim, quando a gente, esse país da gente está sempre nos colocando em rascadas, assim, a todo momento, né? Dias Melhores vem à tona como uma música de boa expectativa, de que a gente possa ter dias melhores, daquela insistência do brasileiro, né? De sempre se resignar, né? E conseguir dar amanhã, acordar no outro dia e tocar o barco, tocar o barquinho, como vocês falam aí. Então, que eu fico muito, na verdade, envaidecido de a gente poder ter uma canção a ser usada em momentos como esse, ou de extrema tristeza, ou de até de extrema alegria também. Acho que hoje o momento é a primeira opção, infelizmente. Eu tenho certeza. O Boechat ficava pé da vida, era um revoltado com tudo que está acontecendo, mas no fundo, eu acho que esperava também dias melhores. A gente sempre fala que tem milhares de histórias do Boechat que ele contava no ar, e tem pessoas que até hoje não acreditam que o Boechat que estava aqui no ar não era um personagem. Você conheceu esse outro lado do Boechat? Fora do ar, dava para ver, para enxergar que era a mesma pessoa que estava aqui todo dia às 7h30 da matina? Olha, como eu disse, assim, nós tivemos poucos encontros pessoais nesse hotel. Depois, quando ele teve ao show, da gravação, a gente nem se viu, porque ele foi embora, mas ele deixou uma mensagem. E no dia do show, lá do Espaço das Américas, que era o lançamento, foi um grande show, a gente fez uma menção a ele no microfone e tudo mais. E aí, nesse dia, a gente esteve junto, encontrei com ele num restaurante também. Foram poucos os momentos onde estivemos realmente juntos, assim, no dia a dia, como vocês aí que trabalhavam com ele têm. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, de uma coisa eu tenho certeza. Foram tantos anos ouvindo o Boechat nas manhãs, dando as suas opiniões e tal. Não foram uma ou duas, foram inúmeras. Eu não saberia dizer, né, quantas vezes eu ouvi o programa todo, os depoimentos do deputado, as opiniões do Boechat, a forma com que ele lidava com tudo aquilo e tal. E depois chegava à noite também, nos víamos no Jornal da Band. A gente tem a banda, eu canto há mais de 30 anos, comecei criança, esse é o meu trabalho, subo no palco assim, todos os finais de semana, faz muitos shows ao longo desses anos todos e tal. E é impossível existir um personagem que resista a tantos anos de exposição, de opinião e tudo mais. A prova de que Boechat era no ar o que ele era na vida real, são essas homenagens todas que estão sendo feitas por vocês que trabalhavam com ele, que contavam com a presença dele, do profissional e do amigo. Então, desde ontem, né, nós estamos vendo homenagens em todos os canais, em todos os espaços de mídia, de pessoas e personagens aí importantíssimos do país, principalmente vocês do jornalismo, contando sobre ele, falando sobre ele, de como ele era. E eu já tinha certeza disso. Eu o considerava um grande amigo, mesmo sem conviver com ele no dia a dia ou na casa dele, exatamente pela postura dele como profissional. Isso, para mim, diz muito do que ele era e do que ele será, né, ficando aí como um exemplo de um grande profissional e de um cara que queria muito bem aos amigos e ao país e tal, né? Com certeza. Rogério Flauzino, ouvinte do Boechat e também vocalista do Jota Quest, muito, muito obrigado. É um momento difícil para todo mundo e esperamos dias melhores. Um abraço. Eu gostaria muito, claro, de ter ido de passar aí a São Paulo, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro, que a gente tem compromissos agora à tarde, exatamente no mesmo horário. Eu quero aproveitar para deixar meu abraço em nome da banda e da minha família aqui, aos familiares do Boechat, a Verusca, os filhos, todos vocês, colegas mais chegados aí. Fica aqui o nosso abraço mesmo apertado, tá? Muito obrigado, obrigado. Um abraço também. Até logo, pessoal. Até logo. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores.

os nossos depoimentos aqui de colegas, de amigos, de familiares. O velório do Boixá acontece em São Paulo até às 14h, um velório aberto. As pessoas que estão em São Paulo, querem prestar as últimas homenagens, podem passar no MIS, o Museu da Imagem e do Som, que fica no Jardins, zona oeste da cidade de São Paulo. São convidadas até às 14h. Esse velório vai acontecer, todo mundo será bem-vindo nessa homenagem. E é para lá que a gente vai agora, a gente traz, tem acompanhado desde, o velório começou ontem à noite, segue até às 14h, quem está por lá agora é a Elaine Freires. Fala, Elaine. Sandro, e é isso a frase que a gente mais ouve, né? Toca o barco. Agora eu estava passando aqui, um ouvinte veio abraçar, né? Eles vêm a gente com o microfone, vêm cumprimentar, se solidarizar. Há pouco passou aqui o macaco José Simão. E a última frase que ele falou pra gente foi: toca o barco. Vamos ouvir o depoimento do Simão aqui, que estava muito emocionado, mal conseguia expressar os seus sentimentos para o nosso carequinho de todas as manhãs, Ricardo Boixá. O day after é pior. Eu acho que tudo se falou de Boixá, como jornalista já foi falado. Então minha declaração emocional é de amor mesmo. Eu tinha uma relação não profissional com o Boixá, de amor mesmo, né? Foram 10 anos, né? Eu acordava pensando no Boixá, né? Quando fazia o roteiro do programa, eu pensava assim, eu separava coisas, essa o Boixá vai gostar, sabe? Então é amor, né? Entrava com alegria. E, tirando a família, eu acho que eu sou a pessoa que mais vou sentir falta dele. Vai dar uma gargalhada? Não tá dando pra dar gargalhada, mas eu já dei um. Mas eu vou sentir muita falta dele. Foi uma empatia e foi uma química instantânea, desde o primeiro dia, porque eu tenho aquele humor escrachado que todo mundo conhece. Boixá é carioca da gema. Era um gozador por, né? Era um gozador por natureza. Então foi uma... Foi uma química, assim, que deu. E é uma dupla que jamais será retomada, né? Mas, como estão dizendo na Band, toca o barco. Toca o barco, frase do dia de hoje, né, Sandra e Gabriela? É o que a gente mais ouve aqui, as pessoas dizendo que é preciso tocar o barco, é preciso tocar a vida, né? Traduzindo em outras palavras, ouvintes chegam aqui a todo momento para prestar suas últimas homenagens. Há pouco chegou super suado, até aqui cansado, indo ao trabalho, o Fernando Ostrovski, que ele que trabalha com logística, ele estava de bicicleta, chegou ofegante, fez as suas homenagens e saiu muito emocionado quando conversou com a gente. E como eu via ele todo dia de manhã, aí vim prestar minha homenagem rápida. É mais isso mesmo. Você estava ouvindo a rádio ontem, quando ficou sabendo? Não, eu ouço todo dia indo pro trabalho. E aí, à tarde, veio aí essa terrível notícia. Você é bastante emocionado. Veio antes de trabalhar, teve que passar aqui? Sim. Eu falei, na verdade, eu não passo na frente, eu passo aqui perto. Aí eu falei, eu vou passar na frente e ver, enfim, como eu me sinto. Aí resolvi dar uma entrada, só para dar aí a última... Enfim, despedi aí dele. O corpo do Boixá, ele está num auditório, onde o corpo é velado por familiares, amigos, muita gente já da Band News, do Grupo Bandeirantes, familiares reunidos neste momento. E até uma fila que começa a formar já nos corredores aqui do MIS, de fãs, ouvintes, todo mundo tem uma história para contar, uma relação, algo para contar do Boixá. Pessoas que fizeram questão e fazem questão de vir aqui prestar sua última homenagem ao Boixá. O velório começou ainda ontem à noite, por volta das 23h30, quando o corpo chegou aqui. No início ficou fechada para um encontro apenas com a família, mas depois foi aberto ao público e assim permanece. Vai ficar esse encontro com o público, com os ouvintes, com os fãs, com quem gosta do Boixá, até as 14h. Depois, às 16h, a previsão de uma cerimônia privada, fechada e, portanto, para a família. Portanto, vai ser respeitada uma vontade, um desejo do Boixá. O corpo dele vai ser cremado no dia de hoje. Ainda o destino das cinzas, tudo isso ainda é algo discutido, mas possivelmente vai ser o Rio de Janeiro mesmo, a cidade que tanto o acolheu, Sandro e Gabriela. Cinzas que serão espalhadas vão chegar até Alhures. Acho que ele gostaria disso. E eu tô lendo aqui as histórias dos ouvintes, né, que continuam mandando muitas mensagens, e as histórias da redação também, todo mundo contando as histórias do cafezinho que ele distribuía, que ele chegava com um copo de café, com vários copos separados, e ia distribuindo para a redação perguntando quem queria. E eu não... Sempre sem açúcar, esse era um problema. Exatamente, e eu não tomo café. E aí ele me oferecia, eu falava assim... Obrigada, Boixá. Aí ele já virava assim, mas obrigada, obrigada é sim, obrigada é não. Eu não, é não obrigada, Boixá. Então fala não obrigada. Eu falei, não, mas quando você fala, quando você quer, você fala, quero, por favor. Aí ele, ah tá, então obrigada é não. Então toda vez era a mesma coisa, eu falava obrigada, Boixá. Obrigada é sim, obrigada é não. A gente está em contato agora com o nosso colunista, o sociólogo Antônio Lavareda, para falar um pouco mais sobre a figura do Boixá. Há pouco a gente ouviu um lado do Boechat com o Flauzino do Jota Quest, o lado do ouvinte. O Lavareda também, tenho certeza, né, Lavareda? Antes de tudo, também era um ouvinte. Queria te perguntar isso, não tem outra pergunta para a gente começar? Aí. Bom dia, e o que fica do Boechat para a gente? Bom dia, Sandro, Gabriela. Esse um episódio, né, que nos deixa refletindo sobre esse conceito de vazios, de ausências irreparáveis, né? Às vezes a gente utiliza isso e ao longo do tempo vai se vendo que as pessoas conseguem ser substituídas. No caso do Boixá, isso é muito difícil, né? Deixa uma lacuna muito importante. É quase impossível você imaginar um outro, né, assemelhado, um grande apresentador, um comentarista refinado, um repórter imbatível, uma carreira na televisão, no rádio, na mídia impressa, uma figura, né, quase um personagem marcado pela simpatia, pelo bom humor, pelo talento, pela coragem, pela sensibilidade, pelo compromisso intransigente sempre na defesa do interesse público. Ou seja, Sandro, Gabriela, é um vazio, né, um vazio imenso, que fica e que nos deixa, obviamente, um exemplo, um grande exemplo, um grande legado, mas é um vazio, de fato, irreparável. A gente vê até pela reação das pessoas, né, Lavareda, uma comoção imensa, todo mundo falando nesse assunto. A gente contou mais cedo aqui no ar, o Ivo Brandão, nosso âncora que ficou aqui na madrugada, disse que as pessoas não dormiram, era a noite inteira, a madrugada toda, normalmente um movimento menor de mensagens aqui pra gente no nosso WhatsApp, mas a madrugada inteira as pessoas mandando mensagens pra cá, uma comoção bastante impressionante. É verdade, Gabriela, e as pessoas perplexas, porque uma coisa assim, um acidente, uma tragédia, né, que deixa esse vazio que eu aludia e que pega naturalmente características da surpresa, deixa todos atônitos, né, e é muito difícil processar no interior de cada um de nós e dos milhões de admiradores de fãs do Boixá, que todos somos. É muito difícil processar isso. Isso vai demandar algum tempo. Vai demandar algum tempo, com certeza, para que nós consigamos internalizar essa realidade, né, que se abre à frente, ou seja, de não contarmos no nosso cotidiano, né, com o Ricardo Eugênio Boixá. Lavareda, a gente está em um momento, não é de agora, o Boixá já falou sobre isso inúmeras vezes e em vários comentários dele tocou nesse assunto, um momento de muitos ataques contra a notícia, contra o jornalismo, contra notícias a favor, vamos dizer assim, muitas notícias falsas. Que lição que ele deixa para quem produz, para quem trabalha com a notícia, mas principalmente para quem escuta, para quem consome notícia? Olha, Sandro, ele deixou nas palavras dele próprio uma advertência de que a melhor forma de avançar, né, de uma sociedade avançar, é na prática da democracia e da liberdade. O melhor antídoto para fake news é o bom jornalismo, jornalismo investigativo, criterioso, de qualidade, responsável, comprometido com o interesse público, do qual ele era um magnífico exemplo. Lavareda, e o que fica para você? A gente tem insistido bastante nesse toque pessoal, né? Que era uma coisa que o Boechat trazia muito, das histórias de cada um com ele, e todo mundo parece que tem uma história para contar. O que fica para você? Veja uma coisa, Gabriela. Eu durante alguns anos, na Band News FM, eu tinha uma coluna às quartas-feiras, né? Toda quarta-feira, ali por volta de 8h30 da manhã, numa coluna de opinião pública, o Pensa Brasil, com o Boechat. Depois, tive presente com ele inúmeros programas, Canal Livre, e na cobertura das eleições, sobretudo. O que fica, o que era muito forte, o que, a partir dele, né, não havia como não impregnar a mente de quem esteve, como eu, próximo muitas vezes, né, era na dimensão da análise política, era o fato de que o Boechat, ao mesmo tempo, ele tinha uma cabeça de anarquista, anarquista no sentido filosófico, ou seja, ele contestava, ele criticava as instituições no geral, certo? E às vezes até passava em não acreditar muito nela, na sua capacidade, às vezes até de regeneração, estou falando das instituições, e ao mesmo tempo uma aposta vigorosa na democracia que ele próprio sabia e dizia que só se realizava através dessas mesmas instituições das quais ele, no fundo, tão desconfiava. Antônio Lavareda, colunista aqui do Grupo Bandeirantes, obrigada por conversar com a gente e compartilhar um pouquinho também do seu depoimento. Um abraço para você, Lavareda. Abraço, Sandra. Abraço, Gabriela. Obrigado, Lavareda. Tocar o barquinho, é isso que a gente vai fazer. Tem vários ouvintes, alguns falando, vai dar tudo certo. E perguntando por que tocar o barquinho, porque o Boechat falava isso. Então, cada vez que a gente fala, toca o barquinho, é uma forma carinhosa de homenagear ele também. Ela foi essa frase, tocar o barquinho, foi eternizada pelo nosso âncora de todas as manhãs e nunca fez tanto sentido, principalmente pra gente que conviveu com ele diariamente, trabalhando junto, para fazer zarpar o barco da Band News FM. A gente segue a bordo, ele de alguma forma está aqui, falei isso mais cedo, o Boechat, o modo como ele fazia jornalismo, o que ele defendia, os ideais dele, o ouvinte é a testemunha da notícia, e isso está no DNA da Band News FM. E contando um pouco da gente que está aqui, que viveu tudo que aconteceu ontem, é impressionante que tem pessoas que eram muito mais próximas do Boechat e tem pessoas que não eram tanto. O Ivan Brandão, por exemplo, estava aqui durante a madrugada inteira, falando sobre o Boechat. Ele era da nossa equipe em Brasília e recentemente chegou aqui, estava emocionado. Tem gente que trabalha no turno da noite, não encontra o Boechat nos corredores, não encontra o Boechat aqui de manhã. Estava ontem aqui na hora do Jornal da Band, a nossa redação inteira, todo mundo chorando. Então, é alguém que era próximo, mesmo sem ser próximo de todo mundo aqui. A referência, né? Vira exato. Referência dentro da redação. Inclusive porque fora daqui, quando você fala que você trabalha na Band News FM, eu duvido que seja diferente com você, Sandro, mas comigo todo mundo me pergunta. Você trabalha direto com o Boechat? Você encontra o Boechat? Como o Boechat é? Então, as perguntas são sempre as mesmas. Era referência para a gente aqui dentro, para as pessoas lá fora também. Então, obviamente, como disse o Lavareda, é um vazio que fica. Um dos primeiros a tocar o barquinho com o Boechat foi o Luiz Megali, que trabalhou por muito tempo aqui, foi âncora da Band News FM e hoje apresenta o Café com Jornal. Ele falou ontem ao vivo aqui sobre o Boechat e disse que mais que um amigo encontrou um pai. Ele dividiu o estudo com o Boechat todo dia de manhã por 5 anos. Ficou bastante emocionado quando foi perguntado sobre essa parceria entre os dois. Esse estúdio que a gente dividiu, eu, o Boechat, onde você está agora, eu, onde o Coutinho está agora, por tantos anos, tantas brigas, tantas risadas, tantas piadas, tanto aprendizado, tanta coisa que eu levei daqui, meu irmão. Se você estiver me ouvindo em algum lugar, a gente se encontra. O nosso sonho é de voltar a trabalhar junto. Não tem como não se emocionar, né? As pessoas, principalmente que trabalharam diretamente com ele ou que trabalhavam agora diretamente com ele. A gente vai trazer esses depoimentos aqui para os nossos ouvintes, que são, como eu disse mais cedo, recortes importantes, fragmentos importantes para a gente construir essa imagem que a gente quer que fique do Boechat. A gente vai conversar agora com o nosso colunista Eduardo Oineg, que está no velório no MIS, o Museu de Imagem e Som, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, INEG. Gabriela, Sandro, ouvinte. Bom, aqui as pessoas estão vindo prestar a sua última homenagem. A cerimônia está muito bonita. As pessoas, enfim, são fãs do Boixá. Quer dizer, é difícil você associar a profissão de um jornalista com um fã, né? O jornalista tem leitores, tem ouvintes, tem até admiradores. Mas o Boixá mudou de categoria, né? O Boixá era outra, estava em outro estágio. Eu costumo dizer assim, você pega os elementos para fazer um prato, legumes, carnes, e entrega para duas pessoas, um tremendo chefe de cozinha e uma pessoa que até sabe cozinhar. As coisas parecem que são feitas de outros produtos, mas não são. O Boixá era isso, ele era uma coisa completamente fora da curva, né? E ele deve estar espantado, falando, nossa, eu não tinha ideia de que eu representava isso, porque não era com isso que ele se preocupava. Mas é exatamente o que ele representa. E essa imagem que está sendo construída do Boixá, com os fragmentozinhos da contribuição de cada um que viveu ou uma observação, ou teve uma convivência mais intensa, ou observa um aspecto mais humano, mais profissional, vai construindo uma imagem de um personagem muito complexo. Eu conheci o Boixá na década de 90, talvez 97, 98, eu não lembro exatamente o ano, porque, enfim, mas é na segunda metade da década de 90. Ele trabalhava no jornal O Globo, eu trabalhava na revista Veja. Eu fui para o Rio e aproveitei e fui tomar um café da manhã com ele. E lá pelas tantas a gente conversava sobre várias coisas, sobre jornalismo. E aí eu falei assim, ele tinha um livro na mão, assim, um caderno, mas todo desbeiçado, um negócio completamente, absurdamente desbeiçado. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, isso aqui é minha agenda. Eu falei, pô, o jornalista, a gente sempre diz que é a sua agenda, né? Aí ele começou a folhear, um negócio horroroso, com as coisas escritas à mão, de qualquer jeito e tal. Eu falei, mas Boixá, pelo amor de Deus, organiza isso. Ele falou, não, isso aqui é a minha agenda. Eu falei, e aí, o jornalista é sua agenda? Ele falou, não, nem é, se eu te der essa agenda, ele disse. Depois você pode ligar para qualquer uma dessas pessoas. Elas não vão te contar nada, porque é a sua agenda e quem liga, é o dedo de quem liga, é o toque de quem liga. Então ele conseguia ter um acesso muito grande, depois ele me deu até uma carona no carro dele. No Twingo? Não era, ele tinha um Land Rover naquela época no Rio de Janeiro, não era o Twingo não. O Twingo é a segunda encarnação. Então, era uma coisa impressionante. E uma aula de jornalismo, porque ele era uma figura devota do jornalismo, sabe? Se ele fosse um religioso, ele seria dessas correntes desapegadas da riqueza. Assim, eu só quero pregar. Ele é um pregador. Então, ele conseguia pegar as informações mais simples e fazer delas um grande, de um laboratório de reflexões. E você sabia claramente quando ele estava passando informação, quando ele estava fazendo uma análise, quando ele estava dando uma opinião. Ficava tudo muito claro, né? Tinha momentos em que ele estava dando a opinião dele e ele não se importava se as pessoas concordavam ou não. Tinha momentos em que ele estava fazendo uma análise e aí ele ficava muito maluco de ver que as pessoas não entendiam ou entendiam aquilo. E tinha momentos em que era informação objetiva. E ele fazia esse mix como ninguém. Oneg, o Boixá inverteu uma lógica que antes um veículo de comunicação era feito de um lado jornalistas, do outro lado quem consumia ele. E o Boixá mudou isso completamente, trazendo para dentro da Rádio Band News FM o ouvinte. Na sua opinião, o que muda quando a gente fala de notícia, mas a notícia é construída a partir de quem está vivenciando, de quem está olhando e quem está sendo afetado por ela? Ele percebeu que num momento em que a tecnologia mudou, as tradicionais tecnologias, se não se adaptassem, elas iriam ficar para trás, né? A Band News tem uma marca muito importante, ela é novidadeira, né? A Band News FM nasceu com uma grande novidade e com uma novidade ela continua a ser. E o Boixá é parte dessa grande novidade. Ele contribuiu de uma maneira incrível para fazer dessa rádio o que essa rádio representa hoje na história do jornalismo, na história do país. É, e quando eu falo na história do jornalismo, na história do país como duas coisas separadas, é porque na história do jornalismo sim, mas como sua presença no país, a sua existência no país é muito importante. Então, é uma responsabilidade que todos aqueles que trabalham da Band News FM, responsabilidade para todos aqueles que trabalham com jornalismo, levar um pouco daquilo que o Boechat ensinou. Né? O que, que o Boechat ensinou? É, brigue pelo que você acredita, defenda seus pontos de vista, mas procure se informar primeiro, informe-se muito bem, saiba o que está acontecendo, leia. Depois que você souber o que está acontecendo, aí sim, defenda seu ponto de vista, defenda sua opinião. Ouça as pessoas. As pessoas que são portadoras de uma informação, são donas de uma informação, elas não precisam ser uma autoridade, elas têm que ser uma autoridade naquele assunto. Mas para ser uma autoridade naquele assunto, basta que elas conheçam aquele assunto a fundo. Isso pode ser um motorista, pode ser uma pessoa humilde e pode ser uma autoridade. Ele tratava todos iguais. Para ele, ele não tinha preconceito contra a autoridade do professor, nada disso. Ele tinha preconceito contra a arrogância, contra aqueles que não tinham informação, mas só porque se entendiam porta-vozes, oficiais disso ou daquilo, se achavam no direito de ter a resposta. Isso ele não aceitava. Então, Oneg, só desculpa, mas você estava falando dessa questão das autoridades, do ouvinte, talvez, e eu acho isso é para mim o mais impressionante, talvez ele acreditasse mais, dava mais credibilidade pro ouvinte, não pela autoridade, né? Sem dúvida, e ele via no ouvinte uma autoridade. Uma exatamente. Autoridade, sabe? Alguém autorizado a. Autorizado por quem? Não por um decreto, não por uma nomeação. Autorizado porque tinha acesso à informação. Então, não é qualquer ouvinte, qualquer coisa e ele punha para frente. Não, ele fazia uma avaliação, né? Não, a Band News FM abriu espaço para informação de qualidade, não importa quem tenha informação de qualidade. Quem esteja mais próximo, quem está mais próximo da informação, bingo, abrem-se as portas para que se coloque. Então, aquelas notícias auto-editáveis, elas vão para o ar naturalmente, porque elas são fortes, são verdadeiras. Sem contar, né, Oineg, que os depoimentos, muita gente no início ficava ressabiado, né, questionava, puxa, mas a gente não sabe se o ouvinte está falando a verdade, se o ouvinte está mentindo. E aí ele falava, bom, a gente coloca políticos no ar e a gente não sabe se eles estão falando a verdade, se eles estão mentindo. E normalmente não estão, né? Exatamente, quase com a certeza de que não estão falando a verdade, né? Então, de fato, é aquela história assim, por que que o ouvinte vai mentir? Pode mentir? Pode, claro, é risco, é do jogo. Agora, por que que o ouvinte vai ligar e mentir? Agora, o político mentir, você sabe por que que ele vai? Porque ele defende um ponto de vista, porque ele quer fortalecer o seu grupamento político, ele tem seus interesses, às vezes, estranhos, mas já o ouvinte, não. Então, tem um lado da pureza do ouvinte, não no sentido religioso, sabe? Não, a pessoa que é ouvinte não é um político, ele é mais puro. Não, mas tem um lado do sujeito que pega o telefone, de que manda um WhatsApp, de que grava um áudio, porque ele quer participar, ele quer contribuir. E várias vezes a Band News FM contribuiu dando uma informação que tinha alta qualidade, graças a esse extraordinário, essa extraordinária figura chamada ouvinte, que o Boechat colocou no centro das atenções. Ainda bem que ele fez isso. Eduardo Oineg, obrigado por falar com a gente. A gente vai voltar a conversar ao longo dos próximos dias. Um abraço, Oineg. Um grande abraço a todos. Eu queria só... Vários ouvintes mandaram mensagem pra gente. A gente tá falando tanto nos ouvintes, perguntando se tinham como ouvir de novo, acessar, talvez fazer download, da homenagem que a gente preparou, há pouco a gente ouviu. Daqui a pouquinho, um pouquinho antes das 11, a gente vai colocar de novo no ar a homenagem com ouvintes, com o Boechat. Tá lá no nosso Twitter, @RadioBandNewsFM. Você consegue acessar esse áudio completo dessa homenagem produzida por toda a equipe da Band News FM, pro Boechat e para você, ouvinte, também. Falando na equipe, né, Gabi? A gente continua ouvindo os depoimentos de quem tocava o barco com o Ricardo Boechat. A gente falou do Luiz Megali, que foi um dos primeiros marinheiros aí desse barco. Outra companheira de viagem foi a apresentadora Tatiana Vasconcelos, que inclusive esteve aqui com a gente hoje de manhã, dividiu os microfones com Boechat por 6 anos e destaca uma das maiores qualidades do jornalista. Tive o privilégio de aprender com ele, de observá-lo. O Boechat tinha uma capacidade que, para mim, é a grande marca dele, assim, é uma capacidade que me impressionava demais, de desenvolver um raciocínio, de partir de um ponto, de eleger um assunto e falar, hoje eu vou falar sobre este assunto. Só pessoas com muito repertório e muito inteligentes, porque o Boechat era um cara muito inteligente, só pessoas com essas características e com uma capacidade de comunicação muito, muito acima da média, uma pessoa que se comunicava de uma maneira muito clara, muito empática, muito sensível. Quantas vezes a gente não ouviu aí, o Boechat diz o que a gente quer dizer. Era o que a gente mais ouvia, né? O Boechat diz o que a gente quer dizer. O Pablo Fernandes também, que é o responsável por selecionar as notícias que vão ao ar no horário do jornal do Boechat aqui na Band News, diz que foram muitos puxões de orelha, mas ensinamentos mais ainda. Eu ficava na linha de tiro todo dia. Eu acho que as pessoas não percebiam, mas eu escolhia o que ia ao ar e quando escolhia mal... Pancada comia. Não tinha jeito. E também trabalhava com o Boechat na Isto É, fazia coluna com ele. Isso foi ele que me chamou, partindo aqui da Band News FM. E era um lado diferente do Boechat, porque eu fazia apuração, eu comecei a ter fontes, coisas que eu não tinha antes. Ele me ensinou demais. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi com ele. Pablo é um cara que... Eu ia falar, acorda às 3h30, 4 da manhã. O Pablo é um cara que praticamente não dorme. Uhum. Porque fazer as manchetes, quando você tá aqui acompanhando a programação da Band News FM, o Boechat fazia aquele comentário dele, depois conversava com o Orengo e a gente ia pras manchetes, que duravam 20 minutos. O Pablo escrevia todas. E todas ele tinha que pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, porque o Boechat era aquela palavra que o Pablo não colocou, que era para ele a mais importante. Às vezes completamente invertendo a lógica, mas era isso que o Boechat falava. Olha, faltou aqui o ouvinte. Se entrasse resposta de autoridade, só negando, falando que não ia ter declaração, era mais bronca. E hoje a gente estava aqui no pátio do Grupo Bandeirantes, o Pablo falando que nunca tirou uma foto com o Boechat. É impressionante a quantidade de ouvintes, colegas, que tem fotos com o Boechat. O Pablo disse, eu nunca tirei. Porque eu sempre pensava, o Boechat é um cara que tá aqui comigo todo dia. Amanhã eu tiro. Outro dia eu tiro. Felizmente alguém tinha uma foto com o Pablo Fernandes. Tinha? Tinha. Ele postou nas redes sociais dele. Ah, que bom. E essas broncas, muitos jornalistas que a gente entrevistou que trabalharam com ele, falaram dessas broncas, né? Falaram que, obviamente, que as broncas eram difíceis, ninguém gosta. Mas que de alguma forma trazia um crescimento. A meteorologista Laura Ferreira explicou isso ao vivo aqui na programação. Na sexta-feira mesmo, né, Barão? Estava conversando com você no corredor sobre a bronca que ele me deu na quinta-feira por conta da chuva no Rio de Janeiro. Caiu um mundo no Rio e a previsão realmente não pegou aquela quantidade de chuva toda. E aí ele acabou com a meteorologia, mas tentando sempre explicar, né, ou pelo menos se questionar o porquê que a previsão do tempo não acerta 100% nesses casos. E na Band News FM, que foi onde eu comecei com ele. E graças a ele, você sabe bem disso, eu cheguei aonde eu cheguei na TV com a meteorologia. Ele sempre me dizia que ele pega no pé só de quem ele gosta. E quando ele saía do ar, na rede aqui da Band News FM, esse horário que ele fazia a partir das 7h30 da manhã, ele ficava mais 2 horas diárias com os ouvintes do Rio de Janeiro. A chefe de redação na Band News FM Rio, Thaís Dias, diz que ele revolucionou o jeito de fazer rádio. Ela também lembrou bastante emocionada sobre o dia a dia do lado do nosso âncora. Ele transformou a história do rádio nacional a partir da relação que ele tem com o ouvinte. E eu falo isso de cadeira, sentada, sem qualquer medo de errar. Era isso. Ele atendia o telefone, ele dava o telefone. Ele mandava mensagem de madrugada, qualquer um que trabalhou com ele mais proximamente, que é o meu caso, recebeu uma mensagem de madrugada, eu já sabia, o Boechat tá no banheiro, escondido da Verusca, e mandando pra gente a mensagem de um ouvinte que tinha que ser resolvido imediatamente. Bom, a gente volta daqui a pouquinho a acompanhar os depoimentos da equipe que trabalhava com o Boechat todos os dias, ou que trabalhou em algum momento com o Boechat, tocando o barquinho aqui. E, bom, o Boechat não foi a vida toda do Grupo Bandeirantes. Tocou o barquinho em muitos lugares. E a gente vai conversar agora com a jornalista da Globo News, Leilani Neubert, que gentilmente topou gravar aqui com a gente, conversar aqui com a gente. Leilani, obrigada por conversar com a gente. Um abraço para você. Imagina, obrigada a vocês por esse convite. Falar do Boechat é sempre uma honra e um prazer gigantescos. É, eu queria começar falando da sua relação direta com ele. Inclusive, eu acabei de ver a foto que a Miriam Leitão postou no Twitter, te marcando, inclusive. É, ela escreveu Bons Tempos do Bom Dia Brasil, né? Que saudade. Ela colocou, marcando você, a foto aqui, bem no meio, o Boechat mais jovem. É, eu conheci o Boechat, quer dizer, já conheci o Boechat naturalmente, mas assim, passei a conviver diariamente com o Boechat a partir de 96, porque ele estava nessa equipe do Bom Dia Brasil, que foi uma equipe que a proposta era fazer um jornal revolucionário. Um jornal, até então os jornais eram muito caretas, né, só aquela coisa de cabeça e tal, e aí nesse a proposta era justamente se soltar, comentar. Só que a gente vinha de uma experiência de jornalzinho caretinha. E o Boechat vinha do jornal. Ele não tinha experiência de nada. Ele estava entrando na televisão e, mais uma vez, como sempre, sendo ele. Exclusivamente, absolutamente ele. Então, assim, eu rolava de rir. Aprendi muito com ele, não só de jornalismo, mas desse lidar tão à vontade com as coisas, de uma maneira tão sem obrigação, sem casamento. Entendeu? Ele simplesmente, teve um dia que ele apareceu com uma vassoura na mão, teve um dia que ele apareceu dizendo que ele só ia dar duas notas porque ele não tinha gostado da gravata. Ele chegava na redação às vezes 5 da manhã, imagina isso, todo mundo com aquela cara de 5 da manhã, e o Boechat chegava com a mão cheia de balinha de hortelã e jogando balinha em todo mundo e gritando, bala perdida, cuidado, bala perdida, cheio de balinha de hortelã. Era uma alegria. E sempre de olho na notícia, preocupado, estimulando a gente, instigando a gente. Olha, vou te falar. E depois disso, quer dizer, depois que a gente acabou, ele acabou saindo da Globo, aí eu passei a ser ouvinte do Boechat e assistia ele na Band também, tanto na TV quanto no rádio. Mas no rádio era para mim era fundamental, era necessário. Eu não entro no carro de manhã sem ligar na Band News e ouvir o Boechat. Agora não sei como vai ser minha vida. A gente estava falando disso, né? Que é uma reconstrução da rotina a partir de agora, porque muitos Exato. Ouvintes, inclusive, marcavam a rotina. Ah, eu sei que eu tô atrasado por causa do horário Exato. De não sei o quê. Você falou das balinhas, aqui a gente contou, né? Ele distribuía café e acertava bolinhas de papel na cesta. Ele parava a redação, às vezes, para as pessoas verem se ele Basquete. Ia acertar no lixo a cesta que ele ia fazer com a bolinha de papel. Leilani, você falou de ouvi-lo no rádio. E aí, no Rio, a presença dele, eu acho que mais forte do que em qualquer lugar do Brasil, inclusive por ele ter construído a carreira aí, né? Exatamente. O Boechat era carioca de alma, né? Ele viveu muito tempo em Niterói, mas era carioca de alma. E eu lembro, eu fui no casamento dele com a Verusca, e eu lembro que quando a primeira filhinha dele nasceu com a Verusca, ele falou assim, Leilani, você acredita que eu tenho uma filha paulista? E aí a gente rolava de rir com isso. Ele era muito carioca, e como todo carioca, o carioca é o seguinte, a gente fala mal da cidade da gente. A gente não gosta que ninguém fale, mas a gente fala mal. E o Boechat falava mal do Rio de Janeiro e cobrava muito, porque a cidade está, infelizmente, sofrendo muito. Então, essa era uma coisa que a gente percebia nitidamente, a alma carioca dele. E falava mal do Rio e de muitas coisas, né? Porque ele gostava de dar nome aos bois, ele falava dessa importância de nomear. Inclusive, por isso, ele não freava muito as palavras, né? E o encantador é que o Boechat, a questão dele não é falar mal, a questão dele é que ele estava do lado do povo. Ele estava do lado do cidadão comum e ele cobrava. É, isso que eu ia falar, cobrança, né? Cobrava, não é falar mal, é cobrar. Era apenas exigir o direito que todos nós temos. E aí não tem partido, não tem esquerda, direita, centro, não tem nada. Fez errado, ele cobra. Isso não tem jeito. Ai, meu Deus, eu continuo falando no presente, eu ainda não me acostumei. Ninguém. A gente também. Leilani, chamou muita atenção ontem... Foi muito legal, por um lado, ver que, a gente falou isso hoje de manhã, não tem concorrência nessa hora da Globo News, da CBN, não, da Jovem Pan, do William Bonner, Heródoto, Milton Jung, todo mundo falando sobre o Boechat. Para os ouvintes é muito fácil, você é ouvinte dele, ele é uma referência, sempre vai ser uma referência para os ouvintes. Agora, como jornalista... Como ele se transformou e o que era essa referência do jornalista mais premiado e admirado do país? Isso é uma questão que me impressiona muito. Quer dizer, eu já sabia isso, assim, eu já tinha essa noção um pouco, mas agora que a gente perdeu ele, isso está absolutamente claro. O Boechat é uma unanimidade entre os ouvintes, entre os jornalistas, qualquer que seja a empresa de comunicação, porque ele sempre foi tão verdadeiro, tão ele mesmo, e sempre foi tão generoso com os amigos, de toda maneira, em qualquer lugar que ele estivesse, ele carregava essa generosidade, essa ética, esse jornalismo na veia. E até com as pessoas de quem ele falava, os políticos, que ele não poupava ninguém mesmo, até os políticos, quando você ouve falando dele, eu ontem ouvi uma pessoa de quem eu sei que ele falou muito mal, dizendo, ah, não, na maioria das vezes ele até me elogiava. Não é verdade, mas aí a pessoa diz isso, enfim. Quer dizer, todo mundo gostava do Boechat, porque todo mundo sabia que quando ele cobrava, ele tinha razão. Leilani Neubert, jornalista da Globo News, obrigada mais uma vez pelo seu depoimento, por compartilhar um pouquinho das suas histórias com o Boechat aqui com a gente, por falar com a gente nesse momento difícil. Eu vou continuar ouvindo a Band News em memória do Boechat, amo muito vocês, muito obrigada por essa oportunidade, tudo de bom, e que Deus nos proteja e nos ilumine com a luz dele o tempo todo. Com certeza. Obrigada e um abraço para você. Outro para vocês e para todo mundo. Tchau. Tchau. A gente vai continuar fazendo isso. Pra retomar, a gente tava falando há pouco sobre os colegas. São o grupo Bandeirantes inteiro, mas os colegas que estavam ali todos os dias com o Boechat. Como a gente contou aqui, o Boechat, pra quem não sabe, ele fazia a partir das 7h30 da manhã, tava aqui, dando bom dia. Às vezes chegava às 6, às vezes às 7, às vezes às 7h35, às vezes se atrasava um pouquinho, mas logo na sequência ele continuava com a programação do Rio de Janeiro por 2 horas, dava um pulo em casa, voltava, Jornal da Band, a partir das 7h20 da noite. Quando ele não aparecia aqui, né, Gabi? Você, a última pessoa que ele esteve aqui no fim de semana para apresentar um jornal foi com você. Ele apareceu aqui num sábado de folga. Foi o dia seguinte do rompimento da barragem da Vale. E ele veio para cá, obviamente, pela emergência, pela urgência. Sem avisar ninguém. Sem avisar ninguém. Eu estava aqui no ar, eu nunca tinha feito o jornal diretamente com ele. Então, eu não sabia muito bem nem como manejar, quais eram os tempos dele. Eu estava aí na mesa, né, operando a mesa onde o Sandro estava agora. E quem assiste pelo YouTube sabe que essa mesa aí é desafiadora, tem muitas coisas para você pensar enquanto você está operando a mesa, e eu tinha que pensar também nos tempos do Boechat, como o Boechat queria conduzir ali, e teve até um momento em que, bom, a gente sabe que ele tem essa coisa pela notícia, e a gente estava com uma entrevista no ar, e aí eu fui tentar fazer uma pergunta, aí ele emendou outra pergunta, aí eu fui tentar fazer uma pergunta, eu começava a pergunta, aí ele emendava outra pergunta, aí uma hora eu fechei o microfone e falei, Boechat, posso fazer a próxima pergunta? Ele falou, você não tem que me perguntar, você é a âncora do horário, você faz a pergunta que você quiser. Falei, então vou fazer a próxima. E aí é curioso como os ouvintes querem ouvir o Boechat, né? E aí na hora que o Boechat tá falando, teve uma ouvinte, na hora que eu fiz a pergunta, que uma ouvinte escreveu para cá, falou assim, quem é essa moça que interrompeu o Boechat? Porque os ouvintes não estão acostumados a me ouvir de manhã, né? Normalmente o Sandro e eu estamos à tarde, tocando o Band News FM 2 a 2, a partir das 2 da tarde, todos os dias. Então, os ouvintes que ouvem a Band News de manhã não estão acostumados com a nossa voz, não sabem ainda quem a gente é. E aí, essa ouvinte não estava acostumada com a minha voz, perguntou. E aí, eu respondi para ela por WhatsApp, me apresentei. Aí, ela, puxa, desculpa, é que eu queria ouvir as perguntas do Boechat. Eu falei, não, mas o Boechat continua aqui. E, enfim, ele aparecia aqui mesmo, tinha essa coisa da urgência da notícia. E ontem foi até curioso, assim, é uma coisa de muita vaidade da minha parte, mas eu voltei ontem para a redação depois da cobertura em Brumadinho e os chefes vieram conversar comigo para contar, dar um feedback, né? E elogiaram a cobertura, falaram, olha, foi muito legal o seu trabalho. E o Boechat elogiou, falou algumas coisas que o Boechat falou do meu trabalho. E aí, por vaidade mesmo, eu entrei no estúdio anexo que a gente tem aqui, que é de onde ele faz a apresentação para o Rio de Janeiro, quando ele sai do ar para a rede, para ver se ele estava lá, porque eu queria encontrar com ele, para ver se ele ia me elogiar pessoalmente. Mas eu sabia que não ia, porque ele nunca elogiava pessoalmente. E aí eu entrei lá só para ver se ele estava, e o Thiago Rossi, que estava no ar, ele não tá. O Thiago Rossi, que estava cuidando lá, falou que ele não estava lá. Depois eu soube que ele estava no evento. E aí eu falei, depois em outro momento eu falo com ele. E aí não tive essa oportunidade, mas era uma coisa de pura vaidade mesmo, porque eu queria ouvir dele, enfim, o que ele tinha achado desse trabalho. Foi uma volta bastante brusca aí para a redação, depois de alguns dias lidando com um luto, lidar agora com outro luto, enfim, bastante intensos esses primeiros dias de 2019, eu diria. Como a Leilani falou agora, o Boechat colocou o ouvinte na frente de todo mundo, e isso foi uma das características, essa foi uma das características que a nossa diretora executiva da Rádio Band News FM, a Sheila Magalhães, lembrou ontem. A Sheila que teve a difícil missão, junto com o Barão e a Carla, de noticiar ao vivo a morte do Boechat. O Boechat conseguiu revolucionar o rádio, foi um desses grandes nomes que conseguem trazer um marco para a história do rádio. E ele foi um desses marcos ao trazer mais espontaneidade para o rádio, na linguagem do rádio, trazer a vida real para os microfones, de dividir a vida real com os ouvintes, de convidar o ouvinte a atuar jornalisticamente junto com a gente, trazer as histórias dos ouvintes à tona, valorizar a história dos ouvintes. Acho que ele fez isso como ninguém e deu mais importância a isso do que aquelas notícias, né, que a gente costuma ver em todos os veículos, que se replicam da mesma maneira em vários veículos, e ele não. Ele queria dar espaço e voz para os ouvintes, que os ouvintes se sentissem representados pela voz dele. E acho que foi isso que aconteceu. Uma rádio que não é para ser ouvida, e sim para que o ouvinte se faça ouvir, era o que dizia o Boechat. Era pelo ouvinte que ele brigava. Coração grande é lembrado pelo diretor de jornalismo da Band News FM Rio, Rodolfo Schneider. Não tinha uma decisão profissional importante e muitas vezes até decisão pessoal que eu não ligasse para o Boechat. E podia ser a hora que fosse, o momento que fosse. Ele parava para ouvir e ele dava todos os conselhos. O Boechat era um cara totalmente diferenciado, um cara de um coração enorme, um cara que ajudou milhares de pessoas, que comprava as brigas, as causas, abraçava, podia ser às vezes uma coisa que muitos imaginavam que era pequena e que para muitos não representava absolutamente nada, ele brigava até o fim. A gente perde, para mim, um jornalista que era a perfeita expressão do que a gente chama de liberdade de imprensa. Rodolfo estava de férias, hoje de manhã estava aqui. Até ontem ele estava de férias, veio para cá para participar, claro, para prestar a última homenagem ao velório, mas estava aqui hoje de manhã. E o Rodolfo contou hoje de manhã para o Barão uma dessas histórias do Boechat com os ouvintes. Ele contou que nesse último fim de semana o Boechat tinha falado com ele pedindo ajuda para levar um grupo de uma cidade do Rio de Janeiro para doar sangue na capital. E o Boechat sempre tinha aqueles pedidos muito fáceis, né? Ele queria que o Rodolfo Schneider arranjasse um ônibus para levar todo mundo para doar sangue. Era dessa forma. São histórias que não vão pro ar. São coisas que o Boechat fazia e essas coisas não vão pro ar. E quando a gente falava da intensidade dele, que às vezes a gente odiava ele, era porque ele chegava do nada e falava assim: quero que vocês arrumem uma iguana com um chip no rabo e sem uma pata daqui, sabe? Uma coisa assim, impossível. Faltando 3 minutos daqui pra entrar no ar. Minutos. Ah, tá bom, Boechat. Eu cansei, por muito tempo, a Letícia Valente, o Pablo, a gente tava aqui de manhã, o Boechat chegava e falava: olha, hoje eu preciso saber do determinado político quantas empresas fizeram doação eleitoral pra ele nos últimos 5 anos. Isso ele queria falar na abertura. Era o dado que ele ia usar na abertura dele. Isso era 7h10. A redação tinha que fazer uma força-tarefa para conseguir essas informações. E conseguia muitas vezes. Muitas vezes conseguia. Às vezes não. Às vezes ele não. Ficava bravo, depois entendia. Não. O Barão também. Né? Foi ontem bastante emocionado. O Barão, aqui no ar, fora do ar, falou que o Boechat quebrou um paradigma em relação à figura do jornalista. Com o microfone ligado, fazia toda a diferença. A história daquele jornalista engravatado, né, que ficava ali como um robô, né, o Boechat acabou com isso. Ele era o que ele era no ar, ele era o que ele era fora do ar. Ou seja, alguém que sempre tentava, de alguma forma, conseguir brigar pelo cidadão, tentar melhorar um serviço público que está ruim. Enfim, tentar fazer a diferença da forma que ele podia, que era com o microfone na mão. Tocar o barco. Missão difícil de todo mundo agora no Grupo Bandeirantes de Comunicação, da Rádio Band News FM. Nós trabalhávamos todos os dias com ele, alguns mais, outros menos. Mas é isso, tocar o barco, a missão que com certeza o Boechat nos daria a cada um que teve a sorte de cruzar o caminho com ele, né, Barão? Você imaginar que amanhã, 7h30 da manhã, ele não vai estar mais aqui, né? Mas é uma hora de dar um abraço na Verusca, na Dona Mercedes, nos filhos do Boechat e de seguir adiante. Porque assim ele quer, assim ele queria. 7:30 da manhã, o Barão estava aqui. A gente infelizmente não teve o Boechat, mas o Barão estava aqui. A gente vai continuar por aqui, tocando o barco. Vamos para o MIS, Museu da Imagem e do Som, São Paulo, onde acontece agora o velório do nosso carequinha. Fala, Helene Freires. Muito amado e polêmico, né, Sandro? Boechat é definido dessa forma aqui entre as pessoas que vêm prestar homenagem a ele, fãs, amigos, familiares, neste momento. Há pouco, o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Sadio Dione, disse justamente desse lado emblemático do Ricardo Boechat. Muitos inimigos, muitos processos, não lhe faltava coragem para enfrentar governos, enfrentar gente em cargos poderosos. Muitas vezes discordamos, muitas vezes concordamos, mas sempre discutimos com muita clareza nossos pontos e sempre procurando, de um jeito ou de outro, achar a verdade. É, e a gente continua acompanhando as pessoas que vêm aqui, colegas de profissão, pessoas que trabalharam com ele, que trabalham aqui, a equipe da Band News FM já em peso aqui, a Sheila Magalhães, o Barão, a Inês de Castro, enfim, um monte de gente que já passou, está passando aqui a todo momento, né? Toda a equipe aí fazendo um rodízio imenso para continuar relatando, dividindo essa dor que a gente sente, essa perda para o jornalismo e também ao mesmo tempo passando aqui para dar o seu último adeus. Quem passou há pouco é o apresentador Amaury Júnior. Ele citou o legado do Ricardo Boechat e falou da grande perda para o jornalismo brasileiro no dia de hoje. O legado que ele deixa é um legado de aplicação. Quer dizer, as pessoas acham que fazer jornalismo é muito fácil, mas eu que frequento eventos e etc., ninguém sabe o que a gente passa para poder manter um produto diário no ar. E ele tinha obsessão pela perfeição. E dentro disso tudo, ele se viu muito à vontade para poder imprimir uma informalidade no rádio, na televisão, até na própria televisão, não é? Para poder ter mais empatia com todo mundo. O Boechat foi um defensor absoluto dos valores brasileiros. O que a gente acompanha e observa é que não é apenas profissionais de comunicação, da Bandeirantes, do esporte, políticos, várias celebridades, autoridades que passam aqui a todo momento. O Milton Neves, que está todo dia com a gente, né, falando diariamente na Band News FM, ele que tinha uma coluna diária com o Boechat, era sempre muito polêmico ali os dois, né? O Pitonizia, ele comentou agora há pouco aqui como é que surgiu essa brincadeira do nome dos dois e disse com saudades aí das recordações do Boechat. O Boechat me batizou de Pitonisa Neves, Milton Pitonisa Neves, e eu descobri, fui o primeiro a descobrir que ele era argentino e tinha nome de Eugênio. Agora eu vou batizar ele diferente, né? Agora para mim é Ricardo El Gênio Boechat. Convivi com ele esses anos todos e eu tô vendo aí na internet milhões de fotos dele, o cara mais carrancudo de opinião da imprensa brasileira, e todas as fotos dele tá rindo. Prestem atenção, todas as fotos ele tá sorrindo. Mais uma observação do Milton Neves, né, Sandra e Gabriela, sem dúvida aí o sorriso do Boechat sempre presente, todas as imagens que a gente vai guardar dele. O velório segue, portanto, no dia de hoje, até as 14h, aberto ao público, a todo momento vem chegando mais gente, né, as pessoas se solidarizam, vem dar o seu último adeus, o seu último abraço aqui à família do nosso âncora Ricardo Boechat. Para quem não conhece, o Museu da Imagem e do Som fica no Jardim Europa, Avenida Europa, número 158. A cerimônia, o velório, portanto, termina às 14h. Depois, às 16h, será feita a cremação do corpo, desejando aí, portanto, respeitando o desejo do Boechat, numa cerimônia que vai ser totalmente fechada à família. Sandro. Obrigado, Helene. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta ao Museu da Imagem e do Som em São Paulo. Quem está em São Paulo ainda dá tempo. Se você quiser prestar sua última homenagem ao Boechat. Eu vou ler uma mensagem que chegou aqui, uma mensagem de um ouvinte encaminhada, eu imagino que a mensagem não tenha sido criada por ele, mas de qualquer forma faz sentido, então eu vou ler aqui, ele diz assim: pai, a gente está liberando um trem pesado para que o senhor cuide deles, tem um povo que a lama levou, tem outros que a chuva lavou, tem uns meninos que vão dormindo porque estavam lutando pelos seus sonhos, e para que eles tenham voz, segue junto o Boechat. Por favor, pai, cuida bem deles e ajeita esse nosso trem nos trilhos, porque isso aqui está muito triste. Amém. É, obviamente, cada um se apega no que tem nesse momento para lidar com a dor, com o luto. Muitas pessoas se apegando nas orações. Talvez o Boechat, se estivesse aqui, me mandasse pastar com essa mensagem, porque ele era ateu. É, mas eu achei que fazia sentido lê-la, primeiro porque a Verusca e a mãe dele, a Dona Mercedes, falaram mais cedo, né? Ele era o ateu com a maior... Tão de todos. É, com a maior execução dos valores cristãos que elas... É, conheciam e fazia sentido também na minha cabeça ler essa mensagem porque, bom, esteja esse trem onde estiver e quando ele estava aqui, correndo aqui com a gente, ele era mesmo a voz dessas pessoas. Inclusive ontem, o último comentário que ele fez foi um comentário sobre as tragédias que ficam sem responsabilidade. Ele citou uma matéria do jornal O Globo que falava de tantas outras tragédias além do rompimento da Vale, puxando como gancho, né, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Falava de tantos outros casos que ficaram sem resolução no Brasil, sem as cobranças devidas, sem as responsabilidades devidas. Então, parece que fazia sentido essa mensagem, ainda que ele não acreditasse nesse pai, ou cada um dá o nome do que quiser, mas, de qualquer forma, as orações certamente são bem-vindas, porque são energia, né? Energia boa que as pessoas estão mandando para ele, para a família, para os amigos, para que todo mundo se sinta abraçado, acolhido nesse momento, e para elas mesmas, né? Para os próprios ouvintes, para que cada um processe aí a sua própria dor. Falando de colegas, amigos, outros colegas falaram sobre o Boechat, você vai acompanhar agora uma entrevista que foi feita ontem pelo André Coutinho, a Mônica Bergamo e a Débora Alfano com o jornalista da TV Globo, Chico Pinheiro, que foi colega do Ricardo Boechat em vários veículos de comunicação. Mais um jornalista para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre Ricardo Boechat, que infelizmente nos deixou hoje. Chico Pinheiro, jornalista da TV Globo. Oi, Chico. Débora, André, queridíssima Mônica, como é necessário a gente ter coragem nessa segunda-feira para dizer toca o barco. Mas está pesado o remo desse barco, né? Eita, ano difícil. Meu Deus do céu, achei que não tinha mais lugar no coração da gente para tanta tragédia esse ano. E essa é mais uma. Chico, você trabalhou com o Ricardo Boechat, foi próximo a ele durante um tempo também. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, das vivências que teve com ele. Pois é, eu fui próximo e distante ao mesmo tempo. Porque nós trabalhamos no Jornal do Brasil. Só que eu trabalhava na sucursal de Belo Horizonte e ele no Rio de Janeiro. Depois nós trabalhamos na TV Globo, no Bom Dia Brasil. Só que ele trabalhava no Rio e eu trabalhava em São Paulo. Eu entrava no jornal com a notícia de São Paulo e Renato Machado ancorava o jornal, do qual ele participava, fazendo sua coluna, seus comentários. E algumas vezes eu tive o privilégio de estar na bancada substituindo o Renato e receber Ricardo Boechat para esse bate-papo no ar, né? Sempre irreverente, às vezes engraçado. Eu sou um pouco de levar a coisa na graça também e a gente compartilhava isso, né? E depois, fora do tempo, mas na Band, porque eu fui âncora do Jornal da Band, e depois foi ele, né, para o Jornal da Band. Então a gente se cruzou sem se encontrar profissionalmente várias vezes, poucas vezes nos encontramos. Encontrava muito o Ricardo no aeroporto. Ele indo do Rio para São Paulo para trabalhar e eu vindo para o Rio de Janeiro. Né? Acho que a gente sentar mesmo para conversar, uma ou duas vezes a gente jantou juntos em São Paulo, mas isso há muito tempo, há mais de 10 anos. Né? Agora, falávamos às vezes por telefone, sempre com conteúdo parecido, né? Indignação diante dos absurdos da vida nacional. O Ricardo era isso, o Ricardo era indignação, era o ouvido atento ao cidadão comum. Eu vi vocês falando há pouco aí, né, o cara que está com dificuldade para ser atendido no hospital, no transporte público. E ele tomava para si essa indignação tão necessária e tão fundamental para quem faz jornalismo. Né? Se a gente não souber interpretar essa voz da rua e se indignar com os absurdos, a gente faz outras coisas, não é jornalismo, faz outras coisas. Eu acho que o Boechat deixa essa mensagem, né? Da indignação necessária, né? A clareza do seu pensamento diante de hipocrisia, de mediocridade. O Boechat é um cara fundamental nos tempos modernos. só no Brasil, no mundo, né? Chico, eu acho que aqui é a Mônica Bergamo. Chico, eu acho que ele tinha uma característica também, que era assim, o Boechat era muito crítico, tudo para ele era uma descia o pau mesmo, né? Mas ele tinha uma coisa que eu acho assim, você não ouvia das pessoas que recebiam as críticas, eu pelo menos não ouvia, grandes queixas. Às vezes as pessoas falavam, não, mas ele errou aqui, ele exagerou ali. Mas porque ele distribuía essa pancada de forma absolutamente... Essa pancadaria ele distribuía de forma absolutamente igual, né, Chico? Eu estava dizendo aqui mais cedo... Hoje era necessário, né? É, exato. E ele não era assim, aquele cachorro tá morto, vamos lá chutar, né? Ele não era uma pessoa de chutar cachorro morto e nem de... Depois chutar cachorro vivo, tomou e nem de indignação seletiva, né? Eu acho que isso era uma coisa interessante também da gente colocar aqui. Pois é, e por chutar muita coisa aí necessária, mas viva, né? Poxa, ganhou uma coleçãozinha de processos, às vezes. Soube se conduzir. Eu acho que é um exemplo de destemor, né, dessa indignação, desse destemor necessário para o jornalismo. Né? Está ficando difícil. Esse ano está muito difícil, viu, Mônica? Sim. Quero agradecer ao jornalista Chico Pinheiro, falando também sobre Ricardo Boechat nesse dia tão difícil para todos nós. Chico, obrigada por trazer um pouquinho da sua experiência com ele também nesse 11 de fevereiro. Chico, até a próxima. Vamos dar um abraço aí na família Bandeirantes, na Band, rádio, TV, já foi minha casa também, e na família de Ricardo Boechat. Querido, muito querido por nós. Obrigada, Chico. Obrigado. E o Sandro Badaró e eu, Gabriela Maier, a gente também se despede por aqui. A gente volta mais tarde, às 14h, no Band News FM 2 a 2. Agradeço muito a sua companhia, a sua acolhida, o seu abraço fraterno, ainda que virtual. Com certeza faz muita diferença para a gente que está aqui no ar, tentando tocar o barco, receber o apoio dos nossos ouvintes. E a gente volta, então, às 14h. Você fica agora com Felipe Bueno, que vem por aí. Claro que não é fácil. A gente estava brincando mais cedo na redação que provavelmente o Boechat, se tivesse aqui, estaria bravo com a gente, porque ele ia falar que tem notícia. Ele já chegou a falar uma vez que jornalista não é notícia, que tem que tocar o barco, que tem que continuar. Aos poucos a gente vai retomar a programação da Band News FM. As homenagens seguem com prioridade ao Boechat. É difícil retomar, mas a gente vai em respeito ao Boechat, em respeito aos ouvintes, para lá de cima ele não ficar bravo com a gente também, para a gente não dar as outras notícias que estão acontecendo. Faço dessas palavras da Gabi as minhas, muito obrigado. É difícil estar aqui na frente do microfone, é difícil estar de frente para a cadeira onde o Boechat estaria hoje de manhã. E para terminar, eu acho que não tem forma melhor de homenagear o Boechat do que entregando. Às 11 horas da manhã, horário de Brasília, começa o meio do dia. Eu vou pedir licença pro Felipe Bueno e vou fazer como o Boechat. Eu vou entregar atrasado, tá, Felipe Bueno? É minha última homenagem. Em homenagem a ele, a gente vai atrasar a entrega. Ele faria isso. Tá autorizado, Bueno? Sandro, Gabriela, ouvinte da Band News FM, você foi perfeito na sua colocação, né? Em duas coisas. Primeiro, essa questão do atraso, né? Na entrevista que ele concedeu ao Barão no projeto particular do Barão, né? Ele falava que o minuto dele demorava 5, 6 minutos, né? Nós sabíamos. E outra, hein? Você lembrou, né, Gabriela, que de vez em quando ele entrava no programa dos outros para fazer uma observação fora do ar, aí a gente estendia o microfone. Não. Fala. Vem aqui, fala, faz essa pergunta e tal. E aí derrubava o relógio, né? As praças ficavam desesperadas e tudo mais. E a outra coisa, essa de literalmente tocar o barco, né? Tocar o barco. Mas quantas vezes ele segue aqui fora do ar ou no ar? Não, estamos enrolando. Ele mesmo enrolava bastante, né? Mas estamos enrolando, temos que dar notícia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, repercussão disso, repercussão daquilo. Então, são duas das muitas lições que ficaram, né? Desse menino que nos deixou ontem, né? Eu vou deixar vocês com a mensagem que o Barão escreveu. Ele contou que não conseguiu dormir. Só conseguiu dormir depois que ele escreveu uma mensagem. E a mensagem não é para os ouvintes, a mensagem não é para mim, não é para a Gabi. A mensagem foi para o Boechat. Foi assim que o Barão terminou hoje o jornal que ele faria com o Boechat.

11:06 pelo horário brasileiro de verão. Apesar de tudo, uma boa terça-feira para você. Bom dia. Dia 12 de fevereiro de 2019. Eu, Felipe Bueno, fico com você a partir de agora até as 14:00. Hoje sem a Carla Bigato e com a Débora Alfano aqui comigo até as 14:00 também. E como com certeza quereria o Ricardo Boechat, que nós conhecemos tanto aqui profissionalmente e pessoalmente, né? Hora de continuar com o espetáculo, hora de continuar com o show, hora de atender as necessidades de tantas pessoas que acordavam sempre às 7:00, para 7:30 da manhã já está com o radinho ligado, com a...